Contra a máquina. Houve uma vez em que os homens entregaram seus pensamentos às máquinas, na esperança de que isso os libertaria. Mas isso só permitiu que outros homens com máquinas os escravizassem. Frank Herbert Dunne. O mundo está em crise. Desta vez não é o fim da história, é o fim de nossa história. São nossas palavras, nossas memórias, nossas culturas que estão prestes a desaparecer. A produção cultural da humanidade, hoje trancada em espaços digitais, está caminhando para sua própria destruição. Esta não é a história de uma superinteligência como a Skynet em Exterminador. Não estamos presos em uma Matrix ou em qualquer fantasia futurista. A realidade é muito mais crua, muito mais monótona do que as narrativas de ficção científica. Nossa história, nossa humanidade está sendo enterrada pela mediocridade de um capitalismo que olha para a inteligência artificial generativa como um novo impulso para sua própria sobrevivência. Um relato tecnológico. O termo inteligência artificial tem muito mais a ver com marketing do que com tecnologia. Durante anos, os especialistas preferiram falar sobre técnicas específicas como aprendizado de máquina, redes neurais ou processamento de linguagem natural, a fim de evitar um termo tão vago, repleto de ambiguidade e expectativas infundadas por parte dos desenvolvedores de produtos tecnológicos. Isso mudou há alguns anos com o surgimento dos grandes modelos de linguagem do GPT 3.5. Finalmente, essas empresas tinham um produto que parecia avançado o suficiente para fazer todos os tipos de promessas futuristas sob o guarda-chuva do termo IA. A inteligência artificial, como eles querem retratá-la, só existe na ficção científica. Os grandes modelos de linguagem LLM, como GPT, Gemini, Grok, etc., são modelos estatísticos. Isso quer dizer que eles preveem qual palavra geralmente vem depois da outra. Eles não entendem, não sabem, não têm consciência. Eles simplesmente geram texto com base em padrões aprendidos a partir de grandes quantidades de dados. Embora possam produzir respostas coerentes, não têm uma compreensão real do conteúdo. Seu funcionamento baseia-se em correlações e probabilidades, não em uma verdadeira compreensão da linguagem ou do mundo. Um modelo de linguagem grande é treinado em grandes quantidades de texto extraído da internet, livros, artigos, conteúdo de mídia social. Todo esse material é dividido em pequenas unidades chamadas tokens, que são fragmentos de palavras, palavras inteiras ou sinais de pontuação. Uma rede neural é então treinada para que, dado um grupo de tokens anteriores, ela aprenda a prever qual será o próximo. Por exemplo, se o modelo vê a sequência The Sun Shines on the, o sol brilha sobre o, ele aprende que sky, céu ou horizon, horizonte, são escolhas muito mais prováveis do que purgatório. O modelo não entende o significado das palavras, ele reconhece padrões de uso. Ao analisar grandes quantidades de texto, ele aprende que algumas palavras tendem a aparecer próximas umas das outras. Não porque façam sentido para a máquina, mas porque são usadas de forma semelhante nos dados em que foi treinado. Depois que esse processo é concluído, os modelos são refinados por meio da intervenção de funcionários humanos que corrigem as respostas, avaliam os resultados e ajustam a máquina em troca de moedas. É por isso que esses modelos sempre produzirão uma resposta independente de terem ou não as informações solicitadas. Como eles são guiados pela forma como as palavras aparecem nos textos de treinamento, eles sempre encontram uma maneira de seguir. Sempre há um próximo token. O problema é que quando essas distâncias são maiores, eles podem responder qualquer coisa, mesmo que seja mentira. Isso é chamado de alucinação. As alucinações não são falhas, acidentais. Elas são consequências inevitáveis da maneira como essa tecnologia foi projetada. As empresas por trás desses desenvolvimentos procuram implantar uma narrativa usando certos termos para se referir a eles. Elas falam de modelos que pensam ou decidem, quando na realidade eles apenas calculam probabilidades. Essa antropomorfização faz parte de sua estratégia para tornar a tecnologia mais aceitável. Eles moldam o comportamento de cada aplicativo para que ele pareça ter personalidade própria, levando nós, humanos, a superestimar suas capacidades e a depositar nele uma confiança que ele não merece. Recurso. Por trás do brilho imaterial do software e dos algoritmos, há uma infraestrutura gigantesca de servidores. O treinamento de cada um desses modelos consome muita energia e cada consulta individual requer muito mais energia do que uma pesquisa no Google ou até mesmo assistir a um vídeo no YouTube. A magnitude desse gasto resulta dos cálculos necessários para prever quais palavras ou frases têm maior probabilidade de aparecer depois de outras. Essas operações são caras em termos ambientais e monetários. Essa demanda por eletricidade é atendida em grande parte por fontes não renováveis. Ironicamente, os promotores da inteligência artificial prometem um futuro otimizado e sustentável graças a algoritmos supostamente eficientes. Eles afirmam que essas ferramentas nos levariam a um mundo sem doenças, fome e outras dificuldades que são apenas produtos do próprio sistema do qual eles se beneficiam. Esses problemas não podem ser atribuídos exclusivamente à inteligência artificial generativa, mas refletem uma ampliação do consumo devido à massificação de seu uso. Cada supercomputador, cada servidor e cada dispositivo que usamos depende de componentes físicos como chips de silício, circuitos integrados, baterias e assim por diante. Muitos dos minerais essenciais para esse setor, como cobalto, lítio, terras raras ou coltan, vem de minas cujo impacto não é apenas ambiental, mas também social. A mineração artesanal na África, por exemplo, fornece uma fração significativa desses materiais. Em regiões da República Democrática do Congo, comunidades inteiras trabalham em minas artesanais, sem medidas básicas de segurança, expostas a substâncias tóxicas e recebendo salários miseráveis que mal garantem a sobrevivência. O atual crescimento dos modelos preditivos que geram texto, imagens ou vídeo gera uma enorme demanda por hardware para treiná-los e operá-los. Isso implica maior consumo de energia, minerais e mão de obra explorada necessários para sustentar as margens especulativas nas quais os grandes investidores dessas tecnologias estão apostando. Há um custo oculto em todo avanço tecnológico, um custo que sempre recai sobre as populações mais empobrecidas e sobre a saúde do planeta. Esses custos não podem ser eliminados porque são uma parte estrutural da estrutura capitalista. Bolhas. Atualmente, existem modelos de linguagem com habilidades linguísticas muito superiores a qualquer tecnologia anterior. No entanto, por sua própria concepção, eles não são ferramentas confiáveis quando se trata de obter informações precisas. Essa limitação impede sua adoção em tarefas essenciais. É difícil imaginar que modelos realmente confiáveis possam ser criados com base em uma abordagem puramente estatística. Os casos de uso robustos permanecem limitados e concentrados em nichos específicos. Em campos que exigem precisão e veracidade, sua adoção ainda é marginal. Por outro lado, no jornalismo, pelo menos na Argentina, Clarim e Infobase, o uso da inteligência artificial está avançando para reduzir custos e inundar portais com conteúdo inútil. O poder técnico dos modelos contrasta com a escassez de aplicações reais e a distância entre o que os seus propagandistas prometem e o que eles realmente oferecem cresce a cada dia. Por trás do entusiasmo em torno da inteligência artificial parece haver uma bolha financeira. Empresas como a OpenAI, criadora do ChatGPT, apesar de todo o hype, operam com prejuízo de vários bilhões de dólares. Em 2024, ela registrou um déficit de cerca de 5 bilhões de dólares. Mesmo com mais de 15 milhões de usuários pagantes, ela não consegue cobrir seus custos. Essas empresas não são sustentadas por sua lucratividade, mas dependem do fluxo constante de investimentos especulativos que inflacionam seu valor de mercado. Não há um modelo de negócio real para sustentar as fantasias criadas em torno dessas tecnologias. A ascensão da IA generativa não é impulsionada por uma necessidade genuína, mas pela necessidade do sistema financeiro de gerar lucros. É por isso que os defensores dessas tecnologias promovem a ideia de que a inteligência artificial gera AGI está chegando. Máquinas capazes de superar a inteligência humana em todas as áreas. Nada disso é real. É uma fantasia projetada para sustentar as expectativas da lucratividade e justificar o fluxo constante de investimento nessas empresas. Mas, ao mesmo tempo, essa promessa exerce uma poderosa atração sobre os empresários, que querem acreditar em um futuro em que o fator humano possa ser eliminado ou definitivamente subordinado à lógica do capital. Desde a Revolução Industrial, o capitalismo tem buscado reduzir os custos de mão de obra por meio da tecnologia. Seu objetivo sempre foi produzir mercadorias sem a necessidade de trabalhadores que exijam condições de vida decentes. Os grandes modelos de linguagem são agora apresentados como a ferramenta definitiva para automatizar trabalhos cognitivos e criativos. Muitos empregadores e empresários cegos por promessas que não compreendem totalmente substituem os trabalhadores para maximizar os lucros. Aqueles que não são demitidos são submetidos a novas formas de exploração, controlar, corrigir e complementar o trabalho da máquina. Mesmo quando a substituição é parcial, a relação do poder no trabalho acaba sendo reconfigurada. A automação do trabalho cognitivo abre novas dinâmicas de alienação, em que o papel humano é reduzido a seguir ordens ou polir os restos deixados pela máquina. Guerra. As operações políticas e financeiras que sustentam o crescimento da inteligência artificial não ocorrem no vácuo, mas em meio à concorrência geopolítica entre as principais potências econômicas. A China e os Estados Unidos estão em uma corrida pela liderança em IA que está entrelaçada com disputas comerciais e de segurança nacional. O controle dos recursos para essas tecnologias é uma questão de Estado, seja na produção de semicondutores para treinar os modelos ou na extração de minerais essenciais como lítio e terras raras, que alimentam toda a cadeia tecnológica. Estamos testemunhando uma reordenação da ordem global em que a IA e os setores associados, computação em nuvem, redes 5G, computação quântica, etc., são vistos como fundamentais para definir quem poderá reivindicar a vitória. Durante a primeira presidência de Trump, os Estados Unidos restringiram a exportação de semicondutores e ferramentas de fabricação de chips para a China. Sob Biden, a venda de chips de computação avançada, GPUs, usados para treinar modelos de inteligência artificial foi proibida. A China reagiu bloqueando minerais estratégicos e restringindo sua própria cadeia de suprimentos. Agora a corrida tecnológica se transformou em uma guerra econômica total. O impacto global dessas decisões ainda está para ser visto. O capital é reorganizado, os estados são fechados e novas alianças são formadas. Seria de se esperar que, se realmente houvesse uma inteligência artificial geral, uma IA capaz de realizar avanços em velocidades impossíveis de imaginar, a primeira coisa que o país inimigo faria seria apontar seus mísseis para esses data centers. A nuvem não existe. Eles são máquinas e, como tal, podem ser destruídos. Sobre esse maldito concreto, quero fazer muito concreto. Esse maldito concreto, respiro, respiro, reajo, respiro, respiro, reajo, respiro, respiro, reajo. Quero fazer muito concreto. Esse maldito concreto, construído sobre sonhos de corpos. Respiro, respiro, reajo, respiro. Respiro, reajo, respiro. Caminho sobre esse maldito concreto. Quero fazer um esforço completo. Esse maldito concreto, respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo. Quero fazer muito completo. Esse maldito concreto, construído sobre sonhos e corpos. Respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo. Coração da sua vida. sofrer a violência em oposição a quem foi violentado. Indiferença. 20 mais previamente na condição de culpado. Opressão interpretada como parte atual da condição de ser. Naturaliza-se a cultura do estupro, mas não se enxerga como os olhos da resistência. Indiferença. Indiferença. Naturaliza-se a condição de desigualdade, que sequer são percebidas como vidas. Precariedade, escassez, consonantes históricos, chaga social, dizima milhões, adoece tantas outras. Indiferença. Indiferença. Salve, punks! Esse daí é o 19º programa Publicações Marginais Audiozine. Então, esse programa aí comecei com o material Contra a Máquina, que é uma publicação da Pandemia Distro. Catei no blog Realidade Distópica, feito aqui pelo Lucas, que é um punk do Sul, que tá morando aqui pelo Rio já faz alguns meses. E aí ele me mandou um material aí, não sei se foi esse material específico, mas aí eu em específico curti esse daí. Tem outros textinhos lá, o blog é novo, tem pouca coisa ainda, mas parece que vai vir coisa bastante interessante. E aí é um PDF que tá lá no blog, é um zine, né, em PDF. De 10 páginas, acho que foi feito pela Ocupa Pandemia, né? Pandemia Digital, provavelmente, né? Da ocupação da pandemia. E aí tem uma introduçãozinha que eu vou ler agora aqui, só para colocar a par, né, do que é o material, né? Este zine é a tradução de um artigo presente no número 022 do periódico Anarquista, agitação editorial que acontece desde 2018 em Buenos Aires, território dominado pelo Estado argentino. Seus materiais podem ser encontrados nos seguintes locais: Biblioteca La Caldeira, Avelaneda 645, Caba, BSAS, Biblioteca La Incendiária, Plaza 3556, Saavedra, Caba, BSAS, também no site anarquista.info ou através do e-mail anarquista@raizap.net. Tradução: Pandemia de Estudo. Essa é a introduçãozinha que tem logo na segunda página do zine. Na capa do zine tem um escrito Contra a Máquina e tem uma coisa, parece ser uma coisa furando um vidro, um martelo, né? Furando um vidro, assim, né? Alguma coisa que provavelmente manifestação. Ah, acho que é uma pessoa batendo com um martelo num vidro. Parece isso a ideia. Uma imagem cinza, assim, né? Aí tem uma mão ali, um martelo, um vidro todo rachado. Essa aí é o zine Contra a Máquina. E aí ele tá no blog Realidade Distópica.online, que é um blog aí com diferente, né, esse link aí, né, que aí eu acho que é a própria criação do Lucas aí, que ele faz esse trampo aí, né, de acho que ele é programador, alguma coisa assim, não sei, né, não entendo qual é todas as áreas que tem nessas questões teóricas. Se todo mundo se chama programador, quem desenvolve essas coisas aí, né? Ou se tem termos específicos para cada área na programação, ou de quem é criador aí dessas tecnologias, não sei agora, não sei especificar o nome agora. E aí lá no blog lá tem outros textos, né, como eu falei. E aí tem aqui um pouquinho, um textinho no que fala sobre o corre dele, né? E aí é @revolta_cibernética. Aí no lugar do E tem um 3 do cyber, tem um 3 e no Nética, lá no final, né, tem um 4. Aí eu tô pronunciando aí como eu acho que lê, né? Mas tá escrito assim, né? E aí não sei se isso também é um contato, mas deve ser do coisa que faz, né? O link dele, o nome dele de criação aí do, do blog, né? E aí é ser híbrido, transitando entre o interno e o externo da Matrix, expressando a triste realidade percebida, denunciando as cicatrizes abertas. Ofereço suporte com programação, configuração e soluções em tecnologia para pessoas da luta e movimentos sociais. Se quiser falar comigo, me chama no Instagram, e-mail, Discord ou nas ruas. Considere contribuir para manter este exine e meu servidor online, ou me pagar uma cerveja. Link para a página do Pix. É um que está embaixo assim, do textinho. E aí, então, se ele faz programação, então ele é programador. Se ele é outras coisas além disso aí dentro da área da tecnologia, eu não sei te dizer. Mas aí, ó, quem tiver interesse, só entra em contato lá. E aí ele também colocou no blog umas ferramentinhas, eu achei interessante. Tem um sistema operacional próprio, assim, pra galera de ativismo, né, que chama Tiles, Sistema Operacional Fantasma, feito para anonimato, usado através de um pendrive. Você faz boot pelo pendrive, navega pela rede Tor, não deixa rastros em sua máquina e seu IP estará sempre mascarado. Tutorial aqui. Aí quem quiser se interessar, só entrar lá no blog, procurar aí realidadestópica.online ou ver aí na divulgação aí do programa aí, que eu botei lá o link desse zine aí, né? E aí é só dar mais uma olhada lá no blog lá. E aí eu vou estar divulgando também no blog Publicações Marginais esse zine aí. E aí possivelmente mais pra frente outros materiais, né? E aí lá tem outras ferramentas que ele ensina lá pra web, pra Android, tá ligado? No blog, pra outras coisas, tem uns poemas lá também, tem algumas coisas lá. Tá novo, é novo, parece o blog, né? E aí tem pouca coisa ainda, mas tem, o que tem é bastante interessante. E é isso aí sobre esse material aí. E aí no início aí, depois do textinho aí contra a máquina, né? Rolou uns sons aí, quatro sons, né? Do projeto sonoro Autonomous, Projeto Autonomous, que é um projetinho que rolou aí há pouco tempo, né? Assim, um dos últimos projetos sonoros que eu tive, assim, né? Que eu participei, né? Começou em 2019, né? A ideia, assim, a gente começou a fazer uns ensaios no violão. E aí foi até o início de 2024. Foi o último ensaio que a gente teve, foi por volta de 2024, assim, né? E aí a gente gravou esses sonzinhos aí, que foram os únicos sons que a gente conseguiu colocar bateria, tudo, gravar com guitarra e baixo. E aí a gente fez mais outros, mas os outros ficaram tudo no acústico, porque acabamos tendo uns problemas aqui, né? Que fazia tudo no meu computador, gravava aqui, né? Eu tenho uma mesa de som, guitarra, baixo e tal. Só não tenho a bateria, né? E aí a gente gravou esses primeiros sons aí. Só que aí depois eu tive uma série de problemas aqui com o computador. Aí depois a minha pedaleira, que eu tinha uma pedaleira que eu ganhei há mil anos, que estava comigo, aí parou de funcionar. Não tá saindo o som dela, só entra. É que ela é a pedaleira e afinador. Sei que ela tá funcionando porque ela é pedaleira e afinador. O afinador tá funcionando então porque o som tá entrando nela. Só que aí não sai dela pro ampli. E aí complicou, né, pra gravar, né? Pô, a guitarra sem distorção fica uma merda, né? Tipo assim, eu não curto. Aí a distorção do ampli, o ampli tem uma distorçãozinha, mas é fraca, não ficou igual como tava. Tanto que a última som aí dá pra ver que a guitarra tá diferente. No último som aí, que foi, tá total diferente esse último som aí. Aí foi a última tentativa, a gente não curtiu muito, mas deixei aí. Coloquei aí pra... A batida também não ficou muito legal, não encaixou muito no som e tal, né? E aí, não curti muito isso aí, mas eu botei aí só de onda mesmo e tal, que eu já, né? E aí depois eu vou botar os outros sons aí na versão acústico, né? Que aí alguns até dá pra entender melhor as letras aí, né, e tal. Mas aí, assim, o projeto não acabou em definitivo, ele tá parado, né? Porque cai, que assim, o projeto começou por volta de 2019. Kai é um punk trans não binário que veio morar aqui no final de 2019, ele já tinha passado aqui no 2019 mesmo, aí depois veio pra cá, alugou um quartinho aqui, ficou morando aqui do lado aqui. Aí já tinha passado aqui em 2017, aí a gente já tava conspirando já há um tempo, várias coisas, né? E aí ele veio morar pra cá, e aí acabamos, né, tendo essa ideia de fazer esse projeto sonoro aí, né? E aí fizemos um zine, né, com as letras do som, alguns escritos a mais, alguns desenhos, desenhos nossos, fizemos alguns desenhos específicos do zine, várias colagens e tal. Fizemos várias colagens juntos também aqui pra... como que se fala, é... Ah, sei lá, customizar nossas casas, né? Sei lá, seria esse o nome? É, pra pendurar nas paredes, aí fizemos várias colagens, pinturas aqui, pintamos, fizemos um monte de coisa. A gente fez um monte de coisa junto aqui, né? E aí fez esse... E aí eu vou dar uma... eu vou botar mais uns sons aí daqui a pouco do acústico. Vou botar, na verdade, todos os sons que a gente fez acústicos. Os que eu mais gostei, porque a gente gravou bastante coisa em acústico. Mas esses aí que eu achei que eu mais gostei, assim. E é os que tá as letras no Zine também. E aí tem mais uns outros que talvez eu leia a letra aí também. Que é um... que tá aí também, mas não tá no Zine. Porque ficou dois sons que a gente gravou no acústico, mas não botei no Zine. Não botamos no Zine. A gente ia botar, aí a gente ficou decidindo se a gente gravasse. Porque a gente depois ia gravar aqueles sons mesmo pra valer, né? Assim, além do acústico, né? E aí esses outros talvez ficassem para um outro material. Aí a gente ficou nessa coisa aí, aí acabou que foi morar em São Paulo para arrumar trampo, essas coisas, né? Que tava ruim aqui e tal. E várias outras coisas, né? Problemas com família e tal, né? E aí foi para lá. E aí, de vez em quando vem aqui, né? De 6 em 6 meses e tal. Já veio aqui várias vezes. A gente já tirou mais uns sons, assim, né? No violão. Mas agora eu tô começando a remontar, melhorar minhas coisas aqui. Já comprei pedal de novo. Aí a pedaleira eu quero mandar consertar, mas, né, tá complicado. É, não sei quem possa fazer isso. E eu também nem sei mais onde ela tá. Eu não sei se eu já dei pra alguém consertar. Não sei onde ela tá, porque essa pedaleira é muito irada. Ela tem um monte de efeitos, sei lá, pra mais de sei lá quantas combinações de efeitos lá. E tal, e ela tem afinador nela e tal. Ela é muito, muito fera mesmo. E aí eu não sei se eu deixei com o Eugênio, porque assim, tinha que ver se trocava a saída, né, de som. Acho que o problema era isso, trocar só a saída de som. E aí eu não sei se eu guardei ela em algum lugar fácil de achar, que é lugar fácil de achar que você nunca acha, e eu tenho muita coisa aqui mesmo. E aí, coisa, mas aí eu acabei comprando um outro pedalzinho mais simplesinho, menorzinho, né, só pra quebrar o galho, e aí já vai dar pra gravar alguma coisa. Mas aí também eu já tô com um projetinho de... tô ampliando os espaços aqui, né? Reformando umas coisas aqui. Pegar uma bateria. E aí, assim que ele colar por aqui de novo, a gente vai gravar isso aí pra valer mesmo. Que aí com a bateria fica melhor. E aí com um espacinho só pra isso, né? Porque a gente tava ensaiando aqui dentro do meu quarto, né? Tava complicado, né? Meio apertado. E aí a barulheira também, né? Um monte de gato. Aí meu pai que mora do lado, da casa do lado também. Aí vou montando um espaço só pra isso, vai ficar melhor. E aí eu vou botar aí os sons no do acústico só pra, né, se ligar qual que é a ideia e tal. Eu, assim, eu até curto essa ideia do acústico, né, só que, né, não, tinha que fazer uma gravação com uma qualidade melhor, né, e tal, botar um pouco mais, né, de raiva nas vozes e tal. Mas a gente fez mais pra registrar mesmo, né, e tal, pra, né, não perder a ideia também, né, enquanto a gente não podia... coisa, porque às vezes ficava um tempo sem tocar, né? E aí às vezes, né, quando você fica bastante tempo sem tocar, e acaba esquecendo alguma coisa, né? E só pra não perder a ideia, né? E eu até gostei. Mas aí é, a ideia mesmo é gravar mesmo pra valer com baixo, guitarra, né? E nesses acústicos aí tem essa mistura, na verdade. Tem alguns sons aí que tem o baixo e o violão. Outros tem é, dois violão, outro tem, aí tá meio misturado aí, não sei se tem algum que tem guitarra e violão, mas a maioria é tudo dois violão ou violão e baixo. E aí é isso, é, eu vou botar uns sons aí no acústico, depois eu volto pra ler o Zine e eu vou tentar dar uma descrição aí em umas outras colagens que a gente fez também, assim, e tal, dentro das ideias aí que a gente estava fazendo aí, né, que talvez a gente usasse essas colagens para fazer encarte de zine, né? A gente usou para colar nas paredes, mas a gente, algumas dava para escanear e depois, algumas a gente tirou foto, né, e tal, e depois transformei em arte digital. Umas a gente fez colagem e aí eu transformei em arte digital para depois a gente fazer colagens nas ruas também, né. E que a gente tava sempre de rolê por aí, de bike, né, fazendo recicle, fazendo colagens e tal, né. E aí essas colagens talvez virassem um próximo zine, né, mas acabou ainda não rolando, né. Mas, como falei, quem sabe não tá morto morrido. E aí, quem sabe, a gente ainda dá uma continuidade. Se eu montando um estúdiozinho certinho aqui, vai dar mais um gás, né? E eu também pretendo fazer um outro projeto sozinho ou com mais alguém que, né? possa aparecer por aqui. Tem uns punks aqui da City aqui que colo de vez em quando, né? E tal, aí de repente. É uma galera até firmeza e tal. De repente uma hora eu posso dar uma ideia em alguém pra fazer alguma coisa de som. Mas então é isso, vou botar o som aí, daqui a pouco eu volto aí com a leitura do Zine e mais algumas coisinhas. Caminho sobre esse maldito concreto. Quero fazer um por completo. Esse maldito concreto. Respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo. Quero fazer um por completo. Esse maldito concreto. Construído sobre os sonhos de corpos. Respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo, respiro, resisto, reajo. Mesmo tempo da outra. Aumenta, natureza queima. Uma partida de futebol, tudo se esquece. Caminho meio igual, concreto. Por todos os lados, o cinza dos prédios, os fundos ao meio redor. Não há esperança, fome e dor. Fome e dor. Caminho meio igual, concreto. Todos os lados, o cinza dos prédios, os monstros ao meu redor. Não há esperança, fome e dor. Fome e dor. Cansada, voltei da lama pra relaxar, pra esquecer, desestressar ou só estressar. Na companhia da lua ou na brisa da manhã, na subida ou na descida, na beira do rio ou do mar, esquecendo o colapso da civilização. Movimento, equilíbrio, apenas pedalar, curtindo a paisagem, já não me desespero. Pensamento, solto pelo ar, e o mundo abaixo de você. Corpo ao vento, feito vielas, ruas, avenidas, estradas. Com ou sem ciclofaixas, furando semáforos e cortando ônibus. Suas miradas querem me derrubar, sigo em frente, obstáculo no caminho. Buracos, pedras e autoritarismo. Com as plantas e os animais, dominação. volta não pensa, só julga. Querem se aprisionar, não vão conseguir. Querem censurar, não vamos calar. Querem se apagar, não vamos permitir. Estado patriarcal, oprimir e agredir. Cidade corta, não pensa, só julga. Querem se aprisionar, não vão conseguir. Querem censurar, não vamos calar. Querem se apagar, não vamos permitir. 1, 2, 3, 4. Caminho sobre esse maldito completo. Quero fazer o irmão completo. Esse maldito completo. Respiro, resisto, reajo, respiro. Resisto, reajo, respiro. Resisto, reajo. Quero fazer o irmão completo. Esse maldito completo. Construindo sobre sonhos de corpos. Respiro, resisto, reajo, respiro. Resisto, reajo, respiro. Resisto, reajo. 1, 2, 3, 4. Padrões sociais impõem regras binárias. Aprisionados num disfarce insuportável. Pela sobrevivência, performo um espetáculo. No silêncio, intervenções estéticas. Mutilação de corpos, limites não ditos. Violência modifica as vidas, dita os modos de existência. Autoridades legitimam a agressão. Então, agora vamos à leitura do zine Autônomos Projeto. Então, a capa do zine, quando a gente fez esse zine, na verdade, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a ideia do zine, né? Quando a gente fez esse zine, a ideia foi, tipo, pra fazer o encarte do, né? A gente tava pensando em como faria, né? Se a gente fosse gravar o material, porque assim, a princípio a gente teve várias ideias sobre esse projeto, né? Mas aí veio várias coisas, pandemia, né, e tal, e aí a gente acabou ficando meio isolado aqui, né, e tal, nada tava acontecendo de atividade punk, né, até então a gente, o único rolê que a gente colava com frequência era na Formiga Preta, né, que é a ocupação lá no Complexo do Alemão, e tal, e aí algumas feirinhas aqui em Caxias que a gente ia vender uns trampos, né, ou vender camisas e outras coisas, e tal, e aí a gente começou a fazer o projeto, né, lá no final de 2019, aí final de 2020, início de 2020, já veio a pandemia, 2021, né, quer dizer, já veio ali, nem me lembro exatamente, foi por aí, né, começou a pandemia, e o projeto não tava nem, acho que a gente já tinha feito alguns sons, né, já devia ter alguns sons, e aí a gente decidiu, vamos fazer, em vez de fazer um encarte tradicional, que a gente ia fazer um encarte também, né, que a gente pensou em fazer CD, né, a gente até chegou a fazer também aquela partezinha interna do CD, mas não concluímos, né, tá um rascunho, assim, algumas colagens que a gente fez, aproveitando a ideia da capa do zine, né, e que aí depois a gente gravasse os sons todos, a gente ia lançar o CD, mas a gente não tinha muitas pretensões de divulgar para muita gente, entendeu? A gente estava num momento bem isoladão mesmo, né, e a gente não tinha muitas pretensões de tocar, até mesmo porque aqui no Rio, né, porra, não tem nada, até no momento não tinha nada, e até o momento também não tem, né, que eu saiba, assim, muita coisa que presta para tocar, né, a única possibilidade seria lá no Complexo, lá. E aí, numa Formiga Preta, normalmente não rola gig, né, às vezes rola de tocar umas bandas lá, mas é bem raro. Normalmente rola umas quadradas acústicas lá, umas batucadas, às vezes rola umas atividadezinhas punks lá, mas nada assim de som, né? Então a gente não tinha muita possibilidade de tocar, né? Várias tretas acontecendo também, né? Eu não tava falando com um monte de gente aqui também. Aí, né? E aí a gente, né, falou, ah, vamos fazer, vamos gravar, né? E vamos divulgar por internet, se rolar de gente divulgar por carta também, né, ou pessoalmente, e se rolar de a gente tocar em um outro estado, né, que tenha pessoal mais afim, a gente vai, né, de dois é mais fácil, né, bandas de dois é muito bom pra isso, pra viajar, né, muito mais prático, muito mais fácil, né, só que, né, faz falta, né, porque a gente, no caso, não tinha um baterista, né, eu poderia tocar bateria, né, que saca um pouquinho, bem pouquinho, só não tem muita prática, né, E aí ia ter que ter a bateria pra praticar, né, e tal. Mas aí, se a gente fosse pro outro estado, a gente arrumava alguém pra focar a bateria lá, né, e tal. Isso aí é mole, isso aí sempre acontece nos rolê punk, né. Parece alguém, tira um som lá na hora, lá, ensaia uns dias antes, se chegar antes, né, de gig, alguma coisa, algum encontro, alguma coisa assim. Mas aí a gente foi trocando ideia e fomos deixando rolar, vamos ficar só entre a gente mesmo, né. Meio que parecia com a ideia que eu falei no programa do Aflicto, né, era meio que assim também, a gente não tinha muitas pretensões de sair por aí tocando, não tinha muita gig com bandas afins pra gente tocar, né? Apesar de acontecer bastante coisa aqui pelo Rio, mas assim, que a gente tinha afinidade, não tinha, né? E aí a gente ficou só no ensaio, aí fomos fazendo as letras, né? E aí a gente pegou e vamos fazer um zine e vamos colocar as letras no encarte, fazer uns desenhos, né? Umas colagens e tal, né? E aí a gente tinha a ideia de fazer um desenho em conjunto, que acabou meio que não rolou da forma como a gente queria. A gente fez um desenho, tá no zine, né, que é um desenho, cada um fez uma parte, era para juntar os dois desenhos, virar um desenho só, né, mais ou menos isso. E acabou que rolou essa ideia, mas mais ou menos não ficou isso, mas depois quando chegar nessa parte eu falo sobre isso, tá na parte interna do zine. E aí tal, aí a gente pegou e falou, vai, vamos, como vai ser a capa, como vai ser o nome da banda. Ainda não tinha um nome, a gente começou, antes da gente colocar o nome, a gente já tava fazendo um som já, não tinha nome ainda. E aí a gente pensou vários nomes, e aí como o Kai é uma pessoa trans, né, não binária, né, eu não me identifico com gênero nenhum, a gente pensou na autonomia, porque nós dois também somos autônomos, né. E aí, no caso, autônomo, aí a gente pensou nessa ideia. Ah, autônomo, autônoma, né? A gente pensou primeiro assim, autônomas, né? Só para quebrar com o gênero padrão, né? Que é o O, né? E aí botar, né, autônomas. Mas aí a gente falou, ó, vamos botar o gênero neutro, né? Botamos o Ezinho. E aí, Kai tinha esse desenho que tá na capa, que ele tava terminando... Mais ou menos nessa época aí, acho que eu tava nos toques finais do desenho, assim. Aí terminou o desenho, e aí a gente pegou e decidiu botar ele de capa. E aí fica o nome também do coisa, que é a Civilização Moderna de Merda, de Mierda, né? E tá em espanhol, Civilização Moderna de Mierda. E aí eu acabei... Que fui, e aí, no caso, o logo foi o que criei, né? Porque, tipo, eu peguei um dia e falei, ah, vou fazer um logo. Aí eu peguei, fiz na arte digital, né? Eu ia desenhar tudo no manual, aí eu tive várias ideias, veio dar várias ideias na minha cabeça, e peguei uma fonte de letra, que é tipo um stencil, uma fonte de letra tipo estilo stencil, né? Com aquelas partes separadas, assim, né? Que só usa muito para stencil, só que ela é toda... quebrada nessa, né, fonte, né? É uma fonte bem comum de letras que tem na maioria dos sistemas operacionais, né? Ou você baixa fácil na internet. É uma fonte de letra estilo extenso, que tá toda quebrada. Eu não sei como é que é o nome. E aí ficou o A, o U e o N, o M, o E e o S. Só que o E eu botei dentro de um coisa de... aquela parte onde pedala da bike, né? A coroa, né? Só que sem aquelas partes do meio, né? Que aí tem duas coroas no nome, nos dois O, no O e no E. Assim, eu primeiro começo o A e o U, né? Com a letra em formato de stencil, né? Que é aquela letra quebrada. Aí o T é dois alfinetes, que eu peguei um alfinete, botei em pé, né? Na vertical, assim, o alfinete. E outro na horizontal em cima, fazendo o traço do T em cima, né? Só que o alfinete está aberto. E... o O do tom, né, ao tom, no mesmo segundo, o primeiro O é uma coroa de bicicleta, essa coroa tá completa, né, tá com aquela parte do meio, né, não sei se ela se chama assim em todos os lugares, né, mas aqui a gente conhece como coroa, né, que fica ali no meio, onde fica você, quando você pedala, onde a corrente passa nela, né, e aí ela é uma coroa ali, né, aquela com três partes ali, cinco partes ali no meio, a parte do... não sei como descrever essa coroa, né? É uma coroa bem, bem comum, assim, né? Ela... ali, depois vem o N, que é um N também na fonte de stencil, né? Quebrar todo rachadinho. Umas partes estão separadas da letra, assim, né? Que ela tá quebrada, assim, né? Aí depois vem o próximo, o autônomo. O segundo O, né? É uma bomba, daquelas bombas redondinhas, preta, com um paviozinho. Depois vem o M, da mesma fonte de letra, stencil, toda rachadinha. E aí depois vem o E, que seria o O ou o A, né? A gente botou o E. Só que aí eu botei um E dentro da coroa, só que sem aquela parte interna da coroa, né? Onde prende o pé de vela. E aí botei um E ali também com aquela mesma fonte, distensa do quebradinho, e depois vem o S. Aí ficou Autonomous. E aí, embaixo, né, no desenho tem uma lua, e a gente botou o projeto, né? Que isso aí, a ideia de projeto veio depois. Depois, a princípio, não tinha, né? A gente botou Autonomous Projeto. Aí a gente falou, vamos botar em espanhol, né? Botar um projeto. E aí botou ele meio circular, assim, meio contornando a lua, assim, né? E é com uma letra, que acho que essa letra quem fez foi Kai. Que é tipo uma letra toda... eu não sei como explicar essa letra. Explicar fonte de letra é uma coisa... Eu consigo descrever uma porrada de coisa, mas escrever fonte de letra... Eu nunca sei muito como por onde começar. Mas... Tá, aí tá ali, projeto embaixo ali. Aí tem uma lua embaixo do N e da bomba, assim, né? Que aí o fundo, vamos falar do desenho. O desenho é o desenho de Kai. E aí é o quê? É uma cidade, assim, com uma perspectiva que ela vai indo, diminuindo lá pro fundo, como se fosse ficando distante, assim, né? E aí um monte de prédios do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo estão os prédios tudo certinho, assim, tudo bonitinho, tudo quadradinho, tudo a janelinha, tudo lá. E aí tem uma escadinha ali também, num dos prédios ali, logo dos primeiros ali, tem umas pichações ali nas paredes ali, não dá pra ler porque é bem pequenininho, só ampliando bastante, e aí tem um anzinho na bola, aí no lado esquerdo, aí lá do lado direito, os primeiros prédios são todos rachados, assim, tudo quebrado, assim, tipo, umas janelinhas diferentes, mais comum, de casas mais antigas, aí é um prédio, assim, mais todo rachado, aí depois vai indo pro fundo e já vai vindo uns outros prédios, assim, poderia ser alusão a alguma ocupação, ou alguma casa abandonada ali, né? E depois vai vindo os outros prédios, indo pro fundo, assim, aqueles prédios já mais tudo bonitinho, tudo quadradinho ali, tudo certinho. E aí embaixo, na parte onde seria a rua, assim, entre os prédios, né, não é uma rua. É tipo como se fosse um rio, né, que aí com os esgotos sai ali, né, só que esse rio tá tipo vazio. Ou com pouca água, né, mas a ideia é que parece que ele tá vazio. E lá no fundo tem um pouco de água, assim, ali tá uns esgotos, sai umas aguinhas ali, né. Ele tá tipo como se tivesse seco o rio, né? E aí você naquela. Ele é tipo aqueles rios de centro de cidade mesmo, né? Que é todo cercado de concreto, né? E aí ele vai indo até afundando, até assim, né? Afinando até o final da página. Até lá no fundo, né? Acompanhando os prédios, assim, né? E aí tem uns canos de esgoto saindo ali, né? Umas manilhas, né? De esgoto saindo. Um pouquinho de água ali, né, um pouquinho assim, né, aí tá ali um pouco no chão, e aí onde tá saindo esse pouquinho de água ali tá escrito civilização moderna, civilização primeiro, depois moderna, de merda, aí o de merda tá meio ondulado, assim, no tipo no formato da aguinha que tá escorrendo ali. E aí as paredezinhas do rio, assim, né, que é concretado, né, o rio concretado, que é rio de centro de cidade, né, que normalmente é tudo concretado, né, e não tem mais a margem de terra, né, ele é tudo concretado, quadradão, né, e aí tem um ratinho ali, bem aqui no pé da página, no pé da página, assim, que ele tá, e aí ele tem uma bolinha de espinho no rabo dele, né, ele tá de lado para quem lê, e aí ele tá olhando pro lado esquerdo, e tem um balãozinho ali escrito uma frase que é como se o rato estivesse falando, né, aquilo ali. É, punks, plagas de la cidade, invadindo, não, inadequados a sua sociedade consumista. É que é uma letra toda irregularzinha de Kai, assim, que fez, mas bem da hora, assim, né? É, punks, plagas de la cidade, inadequados a sua sociedade consumista. E aí essa é a capa, tem um céu também lá pro fundo dos prédios, também tem um céu preto, assim, né, como se tivesse bem estrelado, assim, né, dá pra ver bem aqueles pintinhos, pinguinhos, bem, assim, bem estrelado, um céu bem lá no fundo dos prédios, assim. E aí essa aí é a capa. E aí essezinho tem 12 páginas, tá? E aí vamos para a segunda página. A segunda página é uma descriçãozinha... Assim, é tipo como se fosse uma introduçãozinha, não é nenhuma letra ainda. Aí tem um desenho de fundo e tem um escrito, né, por cima, uma colagem em tirinhas por cima do desenho. Esse desenho é o desenho de Kai, que esse é o desenho que eu falei, que a gente... A ideia, só que a gente colou, acho que foi, na verdade foi eu que colei errado. esse desenho ia se juntar com outro desenho meu e ia formar uma paisagem só, em duas folhas. No meio do zine ia ficar esse desenho, os desenhos colados um do lado do outro, meio que eles iam se conectar, né? E ia formar uma paisagem só. Eu acabei colando errado e ficou da hora assim também, e foi que foi. E aí, mas a ideia era se juntar com outro desenho que vai ter mais pra frente. Acho que ficou no final, que era pra ficar os dois ali no meio do zine, formando uma paisagem só. E aí é tipo um desenho assim, dos punks ali, um tá de costa pra... Acho que meio que numa alusão a nós dois assim mesmo, né? Um tá de costa pra quem lê, não dá pra ver todo, vai dar pra descrever todo o desenho porque a colagem tá por cima, uma colagem de tirinhas assim, com aquelas com cortada... meio que contornando as letras assim, ondulando em volta das letras assim, né? É um escrito manual que foi escrito numa folha de caderno comum, esse caderno de escola, né? Riscado, né? E aí escrito manual e recortado e colado ali. E aí o desenho é tipo ali dois punks, né? Um de costa e um de frente. E assim como se estivessem conversando ali, fazendo alguma coisa ali. E aí tem as bikes, duas bikes ali paradas do lado direito deles, e aí uma árvore ali, as bikes estão encostadas na árvore, e aí tem um gatinho ali perto deles ali, tem um algo ali que parece ser uma fogueirinha, não sei, aí um monte de plantinhas ali também, alguns lixos ali pelo chão ali, né, e aí tem um trilho de trem, né, que lembra um pouco um rolê que tem aqui perto aqui, né, que é onde passa o trem. E aí tem uma passarela passando por cima do trilho, né, de trem, aí tem um trem passando lá, aí os muros cercando a linha, assim, né, e o trem passando lá e uma passarelinha indo por cima, assim, né, tipo, por cima da linha do trem, né, com aquelas gradezinhas na lateral da passarela, assim, né, e tal. E tem mais algumas coisas ali que não dá pra identificar, assim, alguma coisa ali pichada, eu acho, mas tem bastante planta, bastante mato, né, e o escrito é o seguinte: entre as brechas do concreto, resistindo no meio de muito lixo não reciclável, assim como tantos, considerada pragas imundas, ofensivas, perigosas, inadequadas à sociedade. Eles desejam nossa extinção. Nós queremos sua aniquilação. E aí a próxima página é da letra Maldito Concreto. E aí esse tem uma colagem bem aleatória de fundo, tá ligado? Que aí é escrito à mão também. Esse foi o primeiro som que a gente fez. É, a primeira letra, a letra é minha. A base também, a letra e a base é minha, né? E aí eu e Kai canta junto aí nesse som aí. E aí a colagem de fundo, como eu falei, é aleatória. É uma colagem colorida, né? Mas na Xerox fica preta e branca, né? Ou com os tons de cinza. Então é uns recortes de revista ali que a gente jogou no fundo. Tem uma pomba ali carregando um coquetel Molotov que a gente colocou ali. Uma caveirinha. Uns desenhinhos ali que eu acho que é de Kai. Uns rabiscos assim. Não dá pra identificar muito o que é. Tem várias coisinhas ali de... Não sei, tá bem pequeno assim, né? É bem aleatório mesmo. Não sei, dá meio pequeno, não tô conseguindo identificar. E a colagem tá cobrindo boa parte desse desenho. E aí, no final da página, assim, no canto direito, tem mais um desenho de Kai, de uma pessoa assim, como se tivesse feito uma cirurgia pra remover os seios. Aí tem aquela cicatriz aqui, né? E a pessoa tá nua, assim, né? Uma pessoa negra, com um colarzinho, nua. E com o cabelo crespo assim, né, e tal, e aí só tá mostrando da cintura da como se chama, da genitália pra cima. E aí a letra é o seguinte, mas eu ia comentar antes disso, que eu ia comentar lá no início, que eu me esqueci, não sei se vocês viram uma similaridade aí, porque é isso que eu fiz, né, que é a introdução do programa aí, a vinhetinha, sei lá como chama essa porra aí que eu fiz aí pra colocar no início do programa, que é publicação imaginais, com essa gracinha aí. Aí é o início dessa música aí, da Maldito Concreto, que eu peguei só a parte que soca a guitarra, né, e joguei uma outra voz por cima, né, tirei a voz, né, e botei só a voz por cima, botei outra coisa, que tava querendo fazer alguma coisa e foi a ideia que veio, e eu fiz, ficou legal, e até tenho a ideia de fazer outras vinhetas, variar assim, fazer várias pra coisa, mas eu não tô tendo tempo e não tava sem como também onde ligar a guitarra pra poder gravar. E aí, talvez eu faça alguma coisa com o baixo ou com a guitarra, baixo e guitarra, não sei. Aí, mas aí agora eu já tenho como, que eu arrumei uma mesinha aqui de. Que eu tinha uma mesa grande, né? E aí era muito ruim ter que toda vez ligar ela aqui, tem sem espaço e tal. Aí agora eu arrumei uma pequenininha de portátil, bem pequenininha mesmo, de dois canais ali, que dá pra ligar aqui no computador e ligar a guitarra, fica bem mais prático. E aí eu faço, devo fazer outras. E aí essa é a Maldito Concreto. Aí a letrinha tá escrito Maldito Concreto, é uma colagem de recorte de revista. Que a gente começou a catar várias revistas na rua pra fazer colagens aqui, de várias colagens. Inclusive eu devo descrever algumas aí, se não ficar muito longo o programa. Mas acho que esse vai ficar meio curto, acho que vai rolar. E aí a gente fez esse recortezinho, né, do Maldito Concreto. Essa parte aí, colagem toda, quem fez foi Kai, nessa parte. Que aí botou lá Maldito Concreto com as letrinhas recortadas. Cada letra recortada de algum lugar, de alguma revista, e cada letra é de uma cor. O fundo diferente, aí o primeiro M é vermelho com o fundo branco, o A vermelho com o fundo branco, o L branco com fundo azul e assim por diante. Cada um é tudo coloridinho, Maldito Concreto. Cada letrinha é de uma cor e um fundo, assim. Algumas cores repete às vezes, né? E aí é isso. E aí a letra é o seguinte, é uma letra bem curtinha. Caminho sobre esse maldito concreto. Quero fazer ruir por completo. Esse maldito concreto. Respiro, resisto, reajo. Quero fazer ruir por completo. Esse maldito concreto. Construído sobre os sonhos de corpos. Respiro, resisto, reajo. E aí essa próxima página é Fome e Dor, que é uma letra e som feito por Kai. É, também uma colagem ali, ele fez uma colagem ali de um monte de pessoas de fundo, assim, né? Na metade da página pra cima é pegou um recorte, alguma revista, né? E fez ali, colocou ali um monte de pessoas, é uma multidão, né? Vamos colocar assim, uma multidão ali de fundo, é colorida, né? No original. E fez também a mesma coisa da outra letra. Acho que todas as letras estão escritas com um recorte de revista, né? Cada letrinha com uma cor ali, o quadradinho com a letrinha de uma cor e o fundo de outra cor. Aí Fome e Dor, com Y. Fome e com Y, dor, né? E aí sempre vai ter essas coisinhas aí. É, o I troca pelo Y. Essa coisa de Kai, ideia de Kai. Eu acho legal. Mas é que Kai escreve bastante assim. Eu já não. Eu me perco, eu acabo esquecendo. Eu até gosto de botar bastante K, mas Kai sempre escreve com K nas coisas. Aí vai vir as outras letras, tudo se quando tiver C, é com K. E às vezes quando tem o I, assim quando é o D, E alguma coisa, aí normalmente é I alguma coisa, com Y. E aí, aí metade da página tem essa multidão, essa foto dessa multidão de fundo. E aí a metade para baixo. É mais um desenho de Kai, mas a colagem está por cima, está tampando bastante. É um punk negro, assim, de cabelo crespo, assim. É meio que referência a ele mesmo, eu acho. Tem mais um outro desenho ali também, que não dá para ver. Dá para ver só um pedacinho, assim. E aí tem um balde de lixo mais em cima, assim. O punk está bem embaixo, assim, só a cabeça do punk, assim, no pé da página, assim, com o cabelo crespo, moicano, bem grande, assim. Mas aí a colagem tá pegando um pouco por cima. Tem um murinho de tijolos atrás. E aí no lado esquerdo tem um balde de lixo ali. Mais em cima, bem em cima, quase em cima. No lado esquerdo, em cima da cabeça do punk, assim. Um balde de lixo ali, saindo umas mosquinhas ali e tal. E aí do lado direito, em cima da cabeça do punk também, tem uma foto das bikes da gente. Que a gente sempre tirava várias fotos com as bikes, né? Então vai ter várias aí pelo zine aí. Nos rolês de bike, nos rolês de reciclo, nos rolês de BR, vários rolês que a gente deu aí de bike por aí. E aí, vamos à letra. Fome e dor. Quase não me sinto. Anestesia o corpo e a mente. Caio no infinito do nada. Não sei onde estou e nem para onde vou. A pobreza cresce, a desigualdade aumenta. A natureza queima, uma partida de futebol e tudo se esquece. Caminho em meio ao concreto, por todos os lados o cinza dos prédios, nos rostos ao meu redor, não há esperança, só fome e dor. E a próxima página próxima letra, próxima página, é a descartável. Essa letra é minha e a colagem também que fez foi eu. E aí também essa também está no escrito manual, né? Minha letra é bem diferentinha de Kai. E aí tá lá, descartável também com recortezinho de jornal, mas essas letras todas são... Só o K que é vermelho com fundo branco, essas letras são todas brancas com fundo preto. E aí tem uma colagem que é um recorte de... Aproveitei alguma arte de serigrafia aqui, que eu sempre guardo as artes, quando eu faço artes de protesto, artes de ativismo, eu sempre guardava. Agora eu tô parando de guardar porque eu tava acumulando muita coisa, já tava ficando sem espaço e muitas estavam estragando. Porque assim, eu faço serigrafia e aí eu não... Nas artes chapadas, nas artes muito... Que a maioria dos trampos que eu faço, dificilmente eu faço pouco trabalho com retícula, né? Que seria cromias, tem outra técnica que usa retículas também, que eu esqueci o nome agora, simulado. Simulado e cromia, usa muito retícula. Então eu não faço tanto, porque gasta muita tela, e aí eu não faço camisas em quantidade atualmente. Quando eu estava fazendo camisas em quantidade, eu fazia com mais frequência. Porque não vale a pena, porque senão a camisa fica muito cara, e as pessoas não querem pagar o valor, entendeu? Porque são várias telas. Às vezes, porra, o valor de uma camisa que o pessoal vende por aí, né? E aí, às vezes, eu prefiro fazer de outras formas, esses trampos assim, trampos coloridos, trampos com muitas telas. Então, normalmente, eu faço tudo nas artes chapadas. Aí, algumas eu mesclo, boto umas telinhas ali no meio de uns retículas para dar um complemento em alguma coisa, mas isso aí é só quando é uns detalhezinhos e tal, nada muito complexo. Aí, algumas pessoas em específico que querem pagar, eu faço, né? O pessoal que faz umas camisas de rock, aí eu faço uns bagulho reticulado. Mas aí, no caso, eu guardo um monte de arte. Eu sempre guardava os arte punk e tal. E aí eu saio fazendo colagem aqui em casa, pelas paredes, porta de banheiro, porra toda. Faço quadro, faço coisas para aproveitar essas artes, né? Porque muitas vezes ia pro lixo. Às vezes eu guardava porque eu reaproveitava também. Mas aí, como a tela dura bastante comigo, dificilmente eu tava reaproveitando. Então eu tava só acumulando, já tava com as três pastas. Tinha uma época que eu tinha embaixo de uma mesa um degrau, que era uma mesa que tinha vários degraus, assim, tipo com prateleiras, né? Não degraus, prateleiras, né? E aí embaixo tinha só uma prateleira só de sobra desses bagulho, que aí eu imprimo no A4 e passo óleo, né? Pra ficar transparente, em vez de imprimir o vegetal, que sai mais barato e não diminui tanta qualidade assim, não. O vegetal, se a impressão for normal, não melhora tanta qualidade, tá ligado? Aí o negócio é a impressão, que eu descobri com o tempo que a impressão é que tem que estar boa, tem que estar pretinha, entendeu? Aí o que eu faço muitas vezes é imprimir duas vezes e montar um por cima do outro. Aí arte chapada é mais fácil de fazer, porque artes reticuladas é bom imprimir no vegetal mesmo. Mas às vezes algumas dá para fazer no papel comum, com óleo, que o pessoal chama de oleolito, né? Que o fotolito seria tradicional para serigrafia, né? E o vegetal, que teria um fotolito também, mas no papel vegetal. O fotolito mesmo é feito num plástico transparente, acetato, que é o fotolito tradicional, né? Que aí você pode comprar aqueles acetatos que vêm de tamanho das folhas A4, né? Ou você pode imprimir a metro. Só que tá difícil pra caralho pra imprimir por aqui também. Isso é um dos motivos de eu não estar trabalhando muito com isso. Por causa que tá muito ruim pra imprimir aqui. Tem que pagar carão pela internet. Ou ir em outra cidade longe pra imprimir. Aí não compensa. Sem falar no tempo que gasta por aí lá. O tempo de esperar, entregar e tal. Então não é muita correria. Não dá não. Aí eu prefiro ficar com essas artes mais. Aí então eu trabalho mais com arte chapada. Aí fica sobrando um monte dessas coisas, aí faço colagem, aí eu fiz colagem no zine, eu uso pra gente fazer umas colagens aqui, né, e tal, aí eu faço um monte de coisa, mas aí agora eu tenho jogado bastante fora, ou quando aparece alguém aqui eu vou mostrando, ó, tá afim, ó, tem um monte dessas artes aí, se quiser levar, pode levar, aí o pessoal às vezes leva, só que ela vai amarelando com o tempo, né, e também dá um pouco de mau cheiro, fica muito acumulado ali, algumas grudam uma na outra e perde. E uma época que tinha um gato que queria dormir em cima do bagulho, e aí acho que ele ficou com problema de pele por causa disso. Eu que fiquei com essa neurose, né? Então parei de diminuir bastante, né? Eu guardo alguns ainda, porque eu sei que eu posso usar de novo, e os que eu acho as artes muito foda, assim, né? Pra reaproveitar pras colagens. E aí nessa parte aí, né? Voltando a página, então daqui a pouco eu até esqueço do que eu tava falando. da página aí da Descartável, tem uma sobrinha de arte dessa, que é um cara, tipo um zumbi com cabeça de televisão. Provavelmente a maioria das galera já deve ter visto essa arte. É um carinha, tipo um carinha com a roupa, teria todo pé, só uma silhueta preta de uma pessoa com, como se fosse de terno e gravata, né? E com a cabeça de televisão, aí dentro do tubo da televisão, né? Aquelas televisão antiga, quadradinha, né? De tubo, né? E aí com duas anteninhas em cima, assim, né? E no meio do tubo da televisão tem aquele... uma espiral. Como se tivesse, né? Noutra realidade, né? Que é isso que a televisão faz muitas vezes, né? Tira as pessoas da realidade. Então... tem essa no lado esquerdo, aí a colagem vai toda de tirinha por cima, né, recortada no papel, escrita à mão, e aí tá saindo na esquerda. Na direita, dividido, a página está dividida em quatro partes, né, a colagem, a parte da colagem, tem essa pessoa com a cabeça de televisão, aí do lado direito tem um punk que eu fiz no Paint, na época, assim, é um desenho, na verdade não fiz no Paint não, fiz num programinha de desenhar no celular. Risquei tudo no dedo, assim, é bem, bem aleatório mesmo. É um punk de moicano, assim, pele negra. Aí um jaco arrebitado, assim, todo feito de... E é só apertando o dedinho, marcando, fazendo as bolinhas e riscando, assim, bem simplesão mesmo. E aí não dá pra muito ver os detalhes dele aqui agora, não. Só tava tentando lembrar mais ou menos como ele era, mas não dá pra ver os detalhes dele, que não dá pra descrever. Aí tá ele de fundo. E aí embaixo, no meio da página, tem um coquetel Molotov desenhado, assim, né? Também chapadinho de arte, que eu devo ter impresso aqui, mas essa eu não cheguei a usar, porque eu tô vendo que ela tá branquinha. Quando eu vejo que tá amarelada, eu já sei que é de aproveitar de serigrafia. Quando tá branquinho, eu sei que... eu só imprimi, mas não acabei não revelando. Ou pode ser que seja um desenho de Kai também, que é um bem simplesinho, assim, né? O líquido dentro, assim, metade da garrafa tá preta, né? Como se tivesse um líquido dentro. E aí vem assim um ponto, e aí na boca dela sai aquele paninho com um foguinho ali. Mas aí, tipo, parece que não tá aceso, né? Tá só aquele paninho e como se o do coquetel Molotov ali saindo. E aí, depois do coquetel Molotov, tem um desenho que eu já coloquei num outro zine, que é um desenho de cartinha, que eu acho que eu coloquei no zine que eu li no programa passado, eu acho, no programa retrasado, passado, que é um desenho de cartinha, um desenho de caneta. Que aqui ele é de caneta azul. São três punks assim em cima do murinho, um muro de tijolos, assim, né? Ele só tá mostrando eles da cintura pra cima, né? E eles estão ali no encostado naquele muro ali, né? Tá, o muro tá na frente deles, eles estão. Aí só tá dando pra ver a cintura pra cima. Aí no muro tá muro de tijolos, né? Aquele muro sem bolso. E aí tá escrito Resista ali, um grafite, assim, no muro. E aí tem o primeiro punk da direita, um punk negro, de cabelo de black, assim, né? Ele tem uns olhos bugalhados, assim, preto, uma bocona grande, assim. E aí ele tá com uma mão, assim, uma mão direita em cima do muro, assim, tá de jaco preto, uma camisa listrada por baixo do jaco, assim. É um jaco todo preto, aparentemente não tem rebite, é um desenho pequeno, então se eu detalhei muito, só no desenho grande pra ver. E aí um dos braços dele tá passando por cima do muro e descendo assim pra metade da onde tá o grafite, assim, com a brocha na mão, né? Aqueles pincel grandão, né? Não sei se é exatamente esse nome, é tipo um pincel bem grandão, né? Assim, de largão, né? Maior do que a mão dele, assim, né? Aí tá segurando ali, tem uma tatuagem na mão, assim, que também não dá pra ver o que que é. Aí no lado dele tem um outro punk, no lado esquerdo dele, tem outro punk com uma garrafa indo botar na boca, assim, né? Ele tá com o braço em cima do muro, jaco preto também, um cabelo moicano, espetado, assim, meio bagunçado, indo botar o gorão na boca, assim. E aí no lado direito desse punk vem um punk, depois eu que fui ali primeiro, porque tá com a brocha na mão, depois vem outro punk com a garrafa na boca na mão, depois vem mais outro punk com um casaco tipo de vaquinha, tipo uma textura assim, tipo com aquelas manchas de vaquinha, assim, só que aí tem um patch costurado ali no meio, na frente, esse casaco é todo com aquelas manchas de vaca, assim, né? Aquelas vacas malhadas, né? E aí ele tem um cabelo todo bagunçado, assim, né? Nem o cabelo chega a ser espetado, é um cabelo bem bagunçado, só que não dá pra ver o rosto dele, não dá pra ver com o rosto dos dois punks, o que tá com a garrafa na boca, nem esse outro aí, por causa que a colagem tá por cima. E aí vamos à letra. é descartável. Seus dias são resumidos. Você acredita que o trabalho dignifica. A obrigação de produzir te leva ao limite. Você não ganha o suficiente. Seu tempo não lhe pertence. Querem te fazer uma escrava, uma peça descartável para as empresas. O bem-estar deles é a exploração da sua vida para um lucro que não é seu. Eles não se importam com você. Eles querem te ver morrer. E aí essa é a letra. E aí do lado ali eu aproveitei, deve ter aproveitado de alguma, como eu falei, de sobra de revelações de tela, né? É, de material de serigrafia. E tem uma colagenzinha ali com papel, dá pra ver que é um papel amarelado. É, nem artistas e muito menos espectadores, pois a vida é de quem protagoniza a ação e a mudança. E aí essa daí foi. Aí vamos pra próxima página. Próxima página é indiferença, a letra indiferença. Aí também com as colagenzinhas das letrinhas em quadradinhos, todas irregulares ali, cada um com uma cor e um fundo diferente, né? De recorte de revista. É uma letra também escrita na mão. Essa não tá toda em tirinhas, essa tá em por refrão. Por refrão não, é por é essa porra aí de. Eu esqueci agora, não é refrão, é por estrofe, né? Estrofe, o refrão é que repete, né? É, então, por estrofe, aí tá, o recorte é por estrofe, é escrito à mão, em folha de caderno, né? E aí, com o recorte é por estrofe. E aí vem o refrão, e depois outra estrofe, aí são quatro estrofes e quatro refrões. E aí, no fundo dessa página, é uma foto só. Uma foto de um rolê de bike, assim, que a gente deu em. A gente foi para Guapimirim, que é um outro município aqui, uns 50, 60 quilômetros daqui, 80 quilômetros, alguma coisa assim. E aí a gente foi de bike, aí moravam os outros punks lá, que era o Juca e Mercy. E aí a gente ia para lá tem umas cachoeiras da hora e tal, e a gente volta e meia ia para lá. E aí a gente dava uns rolê de bike lá, todo mundo de bike, né? Às vezes colava outros punks lá também. E aí a gente fazia umas bagunças lá na casa deles. E aí a gente dava um rolê de bike, é um lugar bem rural, assim, né? Bem interiorzão mesmo. E depois, tipo, tem um aqui onde eu moro, tem um outro município, a gente atravessa outro município todo pra chegar nesse daí. E aí a gente ia de bike pela BR. E aí a gente tirou uma foto num lugar lá para todas as bikes paradas assim, num canteiro, assim, tem era um lugar tipo como se fosse uma praça. Não sei se é que o nome daquilo é praça, mas era um lugar cheio de ruazinha, um monte de árvores, matos assim, e aí uns bancos, e aí passava várias ruas dentro desse lugar, assim, tipo como se fosse um bosquezinho, não sei, porque não é fechado igual um bosque, é tipo, tá mais pra uma praça, com várias árvores espalhadas, uns matos assim, e umas ruazinhas no meio assim, né? Eu não lembro se as ruas eram asfaltadas ou se era de paralelepípedo, devia ser de paralelepípedo, cidade interior costuma ter muito essas ruas de paralelepípedo, cidade antiga também, né? Que tem um trilho, tem um trem que vai pra lá, um trem antigo, Maria Fumaça ainda, né? Às vezes a gente ia de bike, voltava de trem, que eles passam aquele. Ele vinha até aqui antigamente, agora ele não vem mais. Agora aqui o trem elétrico vai até uma parte, aí depois você tem que trocar pro trem elétrico e ir pra esse trem aí. Que assim, ele é uma Maria Fumaça, mas ele não é mais daquela máquina de que solta fumaça de. Ela solta fumaça ainda, né? Que o pessoal chama de Maria Fumaça por causa disso. Mas é a diesel hoje em dia, né? É mais moderninha, né? Aí lá ainda não eletrificou. Aí uma parte é eletrificada e depois essa parte até lá é um rolezão. É bastante estações até lá, é bem longe mesmo. E aí não paga aquela parte de lá, porque as estações não são abertas, né? A estação antiga, né? É aberta, assim, né? Só aquele coisinha de plataformazinha no meio do nada, assim, né? O trem para lá, aí as pessoas descem e vai para suas casas, né? Que às vezes tem umas partes que as casas são do lado da estação, mas tem uns lugares que não tem nada em volta, só mato. E aí, mas tem umas estações assim. E aí você ia, às vezes a gente ia para umas estações dessas, porque as estações mais perto de casa, assim, normalmente era fechado, tinha bilheteria. Mas aí tem essas estações que não paga, né? E aí a gente ia para elas, às vezes a gente fazia um pedaço do caminho de bike, aí pegava o trem, voltava. Normalmente na volta a gente fazia isso, na ida a gente ia na maior disposição, curtindo o rolê, parando para beber em todo lugar que vê um bar para pra beber, para fazer alguma coisa, para comer também, mas aí na volta às vezes estava cansado, várias chapações, vários dias, né, lá no rolê e tal, aí a gente voltava, né, chegava numa parte, pegava o trem, né, Ou pegava já lá mesmo. Às vezes a gente ia até direto de trem, né? Quando a gente já tinha tramado alguma coisa específica, assim, né? Pra ir mais rápido também, né? Porque dava mó rolezão, né? Tipo, era vários dias pra descansar depois que chegava lá, chapar. Aí depois pra voltar, descansar uns dias antes de voltar, que senão era foda. E aí, essa foto é isso, a foto aí, não, nos canteirinhos, assim, bem numa parte assim, tinha umas gradezinhas, assim, eu acho que pra separar dos gramadinhos, assim, né? Aí deu pra gente encostar as bikes tudo ali. Aí ficou um monte de bike em fileira, assim, nessa foto, assim, a gente tirou uma foto. E aí ficou bem irado, né? São 5, 6 bikes, assim, uma enfileirada, assim, uma na frente da outra, assim, né? Aí tá a foto em perspectiva, assim, né? Tipo, indo da bike, da primeira bike daqui da frente pra outra bike, até lá no fundo, a outra bike. E aí, só que aí a gente botou a foto só de fundo, né? E aí as colagens tá por cima, não dá pra ver todas as bikes. E então vamos à letra, que essa não tem muita coisa, é uma foto colorida e não tem muita mais informações, é só uma árvore ali de fundo, um monte de mato, uma ruazinha e as bikes, assim, tudo enfileirado, assim. E aí vamos à letra. Vítimas previamente na condição de culpados. Opressão interpretada como parte natural da condição de ser. Naturaliza-se a cultura do estupro, mas não se enxerga com bons olhos a resistência. Indiferença. Por meio da própria reação gerada pela violência, o descaso e a apatia são modos de acolher a violência, em oposição àquele que foi violentado. Indiferença. Violência sofrida atinge suas corpas, seu cotidiano e suas subjetividades. Uma segunda violência se apresenta. Indiferença. Naturaliza-se a condição de desigualdade, que sequer são percebidas como vidas, precariedade e escassez, condicionantes históricos, chaga social dizima milhões e adoece tantas outras, indiferença. E aí, essa letra indiferença foi o que fiz e essa base também. A letra anterior descartável, na página anterior, também foi o que fiz e a base também. Vamos para a próxima página. A próxima página não é um som, não é nenhuma letra, nem um som. É um escrito só com uma colagem de fundo. E acho que esse escrito foi o que fiz, se eu não me engano. Tem um de fundo, tem várias imagens aleatórias, assim, de recortes, de sobras, de material, de várias coisas, assim, recorte de revista e tal. Tem um ratinho ali com um rodo, né, que a gente usa para pintar ou para fazer as colagens, né, na mão, assim, um ratinho todo preto, né. Uma silhueta, só o rosto dele que é branco, mas o corpo dele é todo preto, e aí ele segura um cabo, assim, né, com um rodinho, aqueles rolinhos, né, de pintar, né, não é rodo não, rolinho de pintar, aqueles rolos de pintar, né, redondo, que a gente usa pra pintar. E aí tem do lado tem um símbolo de, que eu não me lembro agora qual símbolo é um símbolo de alguma identidade dissidente, assim, né? É um círculo ali com alguma coisa dentro, não dá pra ver, a colagem tá por cima. Tem uma agulhinha ali, tem uma mão assim com uma mão preta, só com uma silhueta branca em volta. E aí no centro da mão, assim, tem o continente da África, assim, né? Preto, todo preto, assim, chapadinho de preto, com uma silhueta branca em volta também. E aí embaixo dessa mão tem uma pessoa ali, negra ali, segurando uma madeira assim na mão. Não sei mais identificar o que mais ela tá segurando, porque tá, né, ali no cantinho. Mas tá segurando uma madeira assim, tá com o rosto ali por cima da madeira. Não dá pra ver o corpo, ela tá tipo segurando a madeira e o rosto ali por cima da madeira, assim. E aí tem uma criança também negra ali do lado dessa pessoa. Embaixo tem aquele vírus da. Tem um pincel, um pedaço de um pincel ali. Depois tem aquele símbolo do. Que é o símbolo não, né? O desenho do vírus da. Que se a gente fez essa colagem, acho que foi bem na pandemia. É que o desenho que fosse do vírus, né? Como se fosse um desenho do vírus, assim, né? Com aquele monte de cornetinha saindo dele, assim, né? Um círculo assim. E um monte de cornetinha saindo dele, assim, não sei se é esse nome, seria isso. Sei que sai várias pontas, ele é tudo, tipo, como se fosse, se você olhar de longe, parece que ele é todo espinhoso, mas olhando de perto, ele tem, tipo, umas paradas que parecem umas cornetas, assim, né, que acho de soprar, de tocar alguma coisa, né, começa fininha, larga a boca, assim, né. Todo em volta, assim. E aí tem um cara sentado pegando essas cornetas, espremendo num balde com um cifrão, assim, né? Como se fosse uma teta de vaca, né? Mas aí ele tá espremendo ali dinheiro ali, sei lá o que ele tá espremendo ali dentro ali do balde com um cifrão ali de dinheiro ali, né? É um cara com um terno preto ali, né? Com a cara bem sinistrona de malvado, assim, né? E aí, tipo, né? Simbolizando que é o lucro, né? Dos capitalistas lucrando com o dinheiro, né? Na pandemia, né? Com a doença, né? Lucrando com o dinheiro, não. Lucrando com a doença na pandemia, fazendo dinheiro, né? Que é isso que eles fazem, né? E aí tem um livro aberto ali do lado também, assim, um livro, só os riscos dos contorninhos do livro, assim, né, ele tá aberto e tem uma silhueta branca em volta dele também, tipo como se fosse um recorte, né, ele foi recortado e deixou uma silhueta branca em volta, assim. Toda a colagem dessa página é assim, na verdade, todo tem uma silhueta branca em volta, né, que é o recorte da folha, né. E aí vamos ao escrito: os pobres não têm pátria, nenhuma pessoa é ilegal. Abortemos todas as fronteiras, que todas as estátuas dos genocidas caiam, que todos os povos se levantem para desarmar, desmilitarizar e coletivizar toda a vida. Neste mundo todos nós cabemos, exceto os fascistas. Assassine o policial que existe em você. E aí a próxima página é a letra genocida patriarcal. Aí também a letrinha, o nome da letrinha, né, da letra, genocida patriarcal, tá toda em recorte de jornal, no caso dessa não foi recorte de... É, acho que misturado, recorte de jornal e recorte de revista, né, porque é toda preta e branca, né, não tem, só tem um AR ali que tá com fundo vermelho. Mas aí atrás dessa letra tem uns negócios vermelhos ali que eu não sei o que que é, não, não sei se é um pedaço de carne ou alguma coisa assim, né? Que tá ali vermelho ali de fundo, assim. Aí tem um fundo, essa página tem um fundo todo preto, né? Todas as páginas tem fundo preto com as colagens por cima, algumas que são desenhos, só desenhos, aí às vezes tem um fundo branco, mas a maioria tem fundo preto. E aí tem várias coisas, várias colagenzinhas ali, uma mão ali com um punho, duas mãos, né? Uma com um monte de coisas escritas no braço, assim, e na mão, mas não dá pra ler o que que é, só um braço, assim, um braço e uma mão, um monte de coisa escrita no corpo, assim, no todo o braço, assim. E aí tem umas duas flechinhas ali, uma boca e uma mão, assim, um punho em riste, né? Como o símbolo dos Black Panther, aquelas coisas, né? Aquele punho em riste, né? E tem uma outra colagenzinha, uma outra boca também, falando: não nos renderemos. E aí uma boquinha, assim, só os contorninhos também, né? É, bem com os lábios bem grandes, assim. E aí uns dentinhos ali aparecendo, uns dentes tudo separado um do outro, assim, né? E são duas bocas, uma fechada e essa outra que tá aberta. Essa outra que tá aberta tá falando: não nos renderemos. E aí tem a letrinha, essa letrinha é bem curtinha. Estado patriarcal oprime e agride. A sociedade hipócrita não pensa, só julga. Querem nos aprisionar, não vão conseguir. Querem nos censurar, não vão nos calar. Querem nos apagar, não vamos permitir. Próxima página é mais um escrito aleatório, assim, que aí essa página aí seria com o desenho que eu colei errado, que era para colar do lado do outro desenho para fazer a página central. Aí esse ficou no centro do zine, que seria essa página ficaria no centro do zine, junto com a outra que está lá na segunda página, que é o desenho de Kai. Esse outro desenho é meu. É tipo dois punks de bike, assim, indo pela uma rua, mas essa rua tá como se fosse tipo uma cachoeira descendo. Aí tem um monte de pedra ali em volta, árvores ali, é como se fosse a rua, fosse uma cachoeira. Aí botei ali um asfalto subindo, assim, né, e os punks indo pela rua, mas era como se fosse, a ideia era como se fosse uma cachoeira, entendeu? Em vez de ser a água descendo, ser a rua descendo pelo meio das pedras da cachoeira ali. E aí tem um monte de plantas, um monte de árvore ali, não tem muito o que detalhar. E aí em cima, assim, quando a rua vai acabando, lá em cima no desenho, assim, tem um pincel subindo como se fosse pintando esse desenho. assim, né? E os punks estão ali, de bike ali, os dois de mochilinha nas costas, aí um tá com a bike com um bagageiro, com uma cestinha no bagageiro, e a outra não tem. E aí estão de costa para quem lê, assim, os punks subindo na bike, assim. E aí no pé da página, assim, né? Onde começa o asfalto, na página, assim, né? Onde começa o desenho, tem uma caveira, assim, com a boca aberta, assim, grandona, pegando a parte de baixo da página todinha, assim. A boca dela tá aberta pra cima, assim, né? Como se estivesse engolindo, ou a rua estivesse saindo dela, ou estivesse engolindo ali, né? E aí, vamos ao escrito. É, mas há sempre um punk por aí, que adentra e entende a sua função, um identificador de afinidades, posturas e políticas, um aglomerador cultural subversivo do sublime com o grotesco, arte marginal sem cartilhas, sem papas ou travas, arte com instinto puro do indivíduo esclarecido do mundo que o cerca, contra a cultura combativa essencial, a comunicação entre marginais pessimistas e políticos na última trincheira, experiência compartilhada entre essências ideológicas, sobreviventes das mudanças políticas, ideológicas e linguísticas. Quando sonhos morrem, eles permanecem, como poemas nas cavernas. Próxima página. Essa é a letra bis, que seria, acho que, a última letra essa. Que... tem mais duas que eu vou ler também, mas não tá aqui no zine. Eu vou só ler só para completar dos sons que eu coloquei aí. Que essas seriam... iam entrar no zine, mas a gente não chegou a fazer a colagem e tal. E aí ficou de fazer. Eu ia fazer sozinho depois. Pensei em fazer, desisti. Várias vezes já pensei em fazer, desisti, deixei quieto. Porque talvez a gente não... a gente só esses sons aí a gente só gravou também no acústico, né? Mas aí a bis também, né? E aí essa última letra aí é a bis. E aí nessa tem de fundo, tem várias bikes, várias fotos da gente andando de bike. E aí de rolê, de BR, de por aqui por perto e tal. E tem umas cinco fotos ali. Uma que tem umas bikes ali, tem eu ali, um pé ali, acho que é na feira. Essa primeira foto aqui no lado esquerdo é na feira, que as colagens tá por cima, não dá pra ver as fotos todas, legal. Mas aí a foto ali da gente ali, as duas bikes encostadas numa grade, presa na grade, eu ali em pé, só tá mostrando meu corpo do ombro pra baixo. Aí depois tem outra foto no lado direito, nós dois sentados ali, as bikes de fundo. E mais outra foto embaixo de uma bike encostada na árvore. E aí acho que tem, não dá pra ver, mas eu me lembro que essa foto a gente tinha parado em algum lugar na BR, num gramadinho, aí deitamos lá, encostamos as bikes na árvore e ficamos deitados lá, comemos e tal, ficamos dando uma descansada lá. E aí depois tem outra foto mais embaixo de uma bike, das duas bikes aqui dentro no quintal aqui de casa. As duas bikes assim encostadas ali na parede, uma no descanso e a outra encostada na parede. E aí depois tem mais uma fotinha, mais um desenho no lado direito, mais uma fotinha de fundo, que não dá pra ver muito, mas de bike também, e um desenho de uma caveirinha com um garfo e uma faca, assim, em vez de ser aqueles dois ossos cruzados, é um garfo e uma faca, só que aí é tipo, acho que é um desenho de Kai também. E aí ele tá meio, tipo, aqueles desenhos que o pessoal faz naquele papel pra tatuar. Eu acho que isso foi de alguma coisa que a gente tava fazendo. A gente andou fazendo uns experimentos aqui de... O Kai tava com uma maquininha de tatu e aí a gente fazia umas peles artificial de amido de milho. Que é muito maneirinha pra tatuar. E a gente fazia essas peles e ficava experimentando, né? Tatuar ali pra treinar, e aí ficou várias artezinhas assim, aí acho que a gente colou aí no zine aí, porque tava parecendo isso aí mesmo, aquele stencilzinho, né, que fala é isso, não sei como é que chama aquilo, aquele papel azul que você usa pra, né, marcar o bagulho lá e tal, alguma coisa assim, aí marca no outro papel, aí você vai e cola, alguma coisa assim. Eu fiz um pouco disso aí, mas né, porra, é muita coisa pra minha cabeça. Aí eu meio que dei um tempo, não é que desisti, né. Mas aí também depois a gente não fez mais a pele artificial, aí acabou perdendo a máquina e tal, aí ficou meio ruim pra gente continuar treinando. Mas era bem da hora treinar nessa pelezinha artificial aí. Até jogar na pele de verdade, né? Em vez de experimentar na própria pele ou na pele dos outros, já vai nesse bagulho, vai dando uma treinada aí. Foi bem legal. A gente treinou numas cascas de frutas, tem algumas frutas que são legais também pra fazer. Trino Laranja, várias outras aí, e deu um resultado maneiro, tá ligado? E aí, então essa daí foi, foi a última letra. Aí agora tem mais uma página com um escrito, um escrito acho que de Kai, que é tipo como se fosse um release da banda, assim, né? E aí tem mais umas colagenzinhas de fundo ali, um monte de colagem aleatória. Tem uma foto da gente ali também de fundo, não dá pra ver muita foto assim, tá bem, o texto tá tudo cobrindo tudo. Aí tem mais uns dois desenhinhos ali de fundo de Caio, um eu não consigo identificar o que que é, o outro é um ratinho. Tem um, tem mais um outro desenho ali de uma, tipo uma libélula, também desenho de Caio. E tem uma foto de fundo, as colagens por cima de uma foto, agora que dá pra ver. É uma foto desses rolês de bike que a gente fez por aí, é num lugar cheio de árvores. Mas não dá pra ver o que que é, que foto que é, de que lugar que é. Mas eu sei que a foto tá de fundo e tem as colagens por cima. Uma foto da gente, uma libélula, um ratinho, mais um outro, os outros dois desenhos ali que não dá pra identificar. E aí o escrito é o seguinte: instabilidade de nossas vidas se tornou ainda mais caótica e precária em meio ao coronavírus, outra consequência da contínua exploração de animais, assim como das pessoas. Quase calou o incômodo desse torto órgão de ruim sonoridade, infalido por um acúmulo de violências vindo de um território dominado pela apropriação colonizadora, intensificada por uma passividade social que, direta ou indiretamente, serve de escudo para os pilares autoritários patriarcalistas de base tradicional, intolerante e cruel. E aí isso aí foi o escrito. Isso aí foi de Kai. Aí foi um pouquinho complicado de ler, porque está escrita manual aqui, né? Tipo, é uma colagem toda de tirinhas, mas é tipo escrevendo num papel meio bege, um bege escuro, assim, né? E aí com umas letrinhas de caneta, assim, por cima, aí ficou um pouquinho meio complicadinho de ler. Acho que na Xerox deve ficar até mais difícil ainda, porque deve misturar, né? Acho que isso aqui não foi pensado quando a gente fez, né? Porque acho que na Xerox aí fica meio escuro, que acho que eu me lembro disso. Tem uma Xerox que é boa, que dá, ele separa, mas tem uma Xerox que não é muito boa e mistura um pouco os tons, assim, né? Porque a letra da caneta não é muito escura, caneta azul, né? Bic azul, eu acho, ou é preta? Não sei, não dá pra identificar muito aqui não, mas é meio fraquinha. E aí, a última página, que é a capa de trás, é o maldito concreto, né? Quer dizer, maldito concreto, já tô lendo aqui, calma aí. A última página é o desenho da capa de frente, de fundo, e uma foto que a gente tirou junto, e aí eu peguei e fiz essa foto se multiplicar, sabe quando você vai... Aí fui colocando a foto uma na frente da outra e dando jogando uma pro lado da outra, e foi parecendo que são vários, assim, indo em sequência, assim. Tipo, eu não sei como explicar como seria esse efeito, mas é mais ou menos isso. Vai ter vários de nós, assim, indo pro fundo da página, assim. Tipo, um na frente do outro, só que, né, você vai vendo um pedacinho de todos que estão atrás, assim, todos que estão atrás. Vindo vários, assim. E a gente tinha feito até uma GIF com isso aí ficava um efeito, assim, de indo e voltando, assim, né. E aí mudando de cor e tal. E aí tem os nomes dos sons que tem no zine nessa parte aí, atrás dessa capa. E o símbolo da capa também, o logo, né, do Autonomous, no final da página, assim, com os alfinetes, as coroas, a bombinha lá e tal, o E dentro da coroa e tal. E aí tá escrito: maldito concreto, fome, dor, indiferença, descartável, genocida patriarcal e bice. E... é isso aí. Esse aí foi o zine Autonomous. 12 páginas. Tamanho A5, né? Que é uma folha dobrada no meio. Uma folha A4 dobrada no meio. E aí, né, esse aí foi o zine. Eu vou botar mais uns sons aí, que agora não acabou os sons do Autonomous. Eu não vou repetir pra não ficar chato. É mesmo porque não tá lá grande coisa, né? Foi mais mesmo pra falar da ideia e tal, assim, né, e tal, e botar aí, né, tipo, pra quem se interessar e tal, e foda-se, o negócio é, faça você mesmo, faz do jeito que der, foi o jeito que deu pra gente fazer foi esse aí, né. Então eu vou botar mais um outro som aí, mais ou menos ao ver do que a gente ouvia aí e tal, e de repente eu volto aí pra falar de umas colagenzinhas, mais uns rolezinhos aí, algumas coisas aí pra complementar aí o material aí. E aí daqui a pouco eu volto. Então, dando continuidade aí, rolou aí um Gloss, né, que é uma banda transpunk do território dominado pelos Estados Unidos, né? Uma banda bem foda, tá ligado? Assim, tem um rolê bem interessante, bem massa. E aí eu complementando aí que eu tava falando antes, acabei falando, né? Zoando aí do som aí, né? Mas o som ficou massa, né? Assim, eu curto até a gravação, né? O que assim, a gravação não ficou como a gente queria, né? Mas ficou massa, tá ligado? A ideia, os sons tá muito foda, assim, né? As letras e tal, né? Mas a gravação ainda, né? Como eu falei, é possível que mais pra frente a gente venha gravar, talvez esse ano ou ano que vem. Mesmo, pra valer com tudo, né? Se eu conseguir concluir aqui a ideia do estúdio aqui. E aí, eu vou ler aqui duas letrinhas que faltou colocar no zine, né? Teve sons aí, que é Domesticações e Padrões. Teria mais uma outra terceira letra, que era um som que a gente estava fazendo. A gente até quase estava fazendo mais uns três sons. E aí teria uma terceira letra, que seria Processos, mas a gente decidiu não colocar, não, que não ia colocar nesse material aí, né? Que já estava bom, né? E aí a gente ia gravar só esses que estavam aí. A gente só ficou nesse acústico, nesses acústicos, essas últimas, né? As primeiras coisas. E aí a gente ia gravar junto para completar a Domesticação e a Padrões, né? Aí eu vou ler as letras delas agora para complementar aí os sons que rolou aí, né? Domesticação, controle da civilização, mecanismo principal, amansamento coletivo, modificação da vida, reprodução seletiva em benefício da domesticação, propriedade da terra, acúmulo de poder. Existência civilizada, apagamento do modo de vida originário, relacionamentos totalitários com as plantas e os animais, dominação humana, força colonizadora, base degradante e alienante, intolerância esmagadora, discursos contraditórios, amor ao próximo é o caralho, o Deus colono é apagamento. E padrões. Padrões sociais nos impõem regras binárias, corpos aprisionados num disfarce insuportável, pela sobrevivência, o espetáculo do silêncio, intervenções estéticas, mutilação de corpos, limites não ditos, violência que modifica vidas, dita os modos de existência, autoridades legitimam essa violência. E aí foi essas três letras aí. Eu vou dar uma lida aqui em algumas colagens, algumas coisas aqui que a gente fez aqui, só para complementar aí, né? Uma descrição aqui, né? Mais ou menos, né? De umas colagens que eu acho interessante para complementar aí o material, que talvez até rolasse junto, essas colagens, talvez elas fossem junto com o material quando a gente lançasse mesmo, né? E aí, que a gente tava com várias ideias aqui, né, pra fazer um material bem massa, né, pra, assim, porque a gente não tinha muita perspectiva de fazer divulgação grande, né, então podia ser um material grande, né, pra gente divulgar só pros próximos mesmo, né, e pros punks afins, né. E aí essa agora é uma colagem de Kai, é uma lua, assim, os desenhos, né, tem uma colagem, uns desenhos e uma colagem com uns escritos, mas com recortes de revistas, algumas partes são escritas manuais, desenhos, né? Ou feita à mão, né? E outras são de recortes de revistas, né? As letrinhas, né? Como eu descrevi lá na parte do zine. E aí tem uma lua ali, com uma pessoa caindo assim, dentro da lua. A lua é como se fosse quando você vê na água assim, né? Ou o sol, ou a lua mesmo, né? Acho que a lua é assim, tipo, aí fica tremeluzendo, assim, tremendo, né? Que tá, a água tá em movimento, né? Tipo, você tá vendo num rio ali, um rio com a água lenta, assim, né? Ou num água que um lugar onde tem água em movimento, assim, né? Mas não muito forte, né? Senão você não consegue ver nada, né? Mas quando a água tá ali, passando ali, bem devagarzinho ali, né? E aí você olha e fica tremendo, assim. Aí, tipo, a lua é tipo isso aí. E aí tem uma pessoa caindo dentro da lua, assim, só que ela tá bem na borda, assim, parte de dentro, na borda inferior da lua, assim, na parte de baixo. Aí é uma pessoa com o cabelo comprido, o cabelo tá pro alto, assim, né, quando estivesse caindo, é o cabelo subindo. E aí a pessoa tem um topzinho ali, tá de top e de calcinha. E aí tá com o braço levantado, o braço esquerdo levantado assim, e o joelho assim também levantado na altura desse braço. O joelho direito e o joelho esquerdo um pouco mais abaixo, né, com as pernas meio dobradas assim, e o braço direito, ou não sei qual eu falei, o braço esquerdo tá levantado e o braço direito tá abaixado, tá abaixo do corpo assim. E aí não tem muito mais informação na pessoa para descrever isso aí. E aí embaixo tem um outro círculo com um bagulho escorrendo assim, né, um rachado ali, um bagulho quebrado, sei lá. Eu não sei muito qual é essa ideia aí não, não sei se é seria uma lua sangrando, é só um pedaço assim de um círculo assim, com tipo um escorrido, um rachado ali. E aí tem uma morte, né, com aquela pessoa, aquela caveira de capuz, né, porque ela tá de capuz vermelho, né, aquele manto, né, só tá ela do braço, da metade do braço para cima. E aí ela é toda vermelha, a roupa dela, né, o capuz, aquela carinha de caveira, assim, só mostra da metade dos olhos para baixo, o rosto dela, a cara de caveira, assim, né, tá com os dentes fechados ali. A foice dela também é vermelha, ela tá com a foice no ombro, assim, né, com o braço um pouco levantado e a foice encostando no ombro. E aí a foice passa por cima da cabeça dela e vai até na lua lá, que tem uma pessoa caindo. E aí de desenho seria só isso. E aí tem o escrito. O escrito é o seguinte. Chegará um dia que os seres humanos serão cobrados pelas injustiças com a terra sob seus pés. E a natureza e animais ao seu redor, sua única saída será uma vida em constante sofrimento. Ou a morte. Aí esse é o escrito e a colagem de Caio. E aí tem uma outra colagem que a gente fez um quadrinho. É um quadro assim, mais ou menos, tá um pouco maior com a folha 3. E aí a gente achou um quadro na rua, né? Tipo, né? E a gente decidiu fazer uma colagem em cima dele, né? Com várias sobrinhas de materiais que tinha aqui, né? A gente sempre tava fazendo essas colagens, assim, quando às vezes a gente tava entediado ou fazendo alguma chapaçãozinha aqui e tal. Aí a gente fazia umas colagens assim, né? Pegava um monte de coisa que tinha aqui, um monte de recorte, um monte de revistas, né? E aí sobras de materiais de serigrafia e fazia umas colagens, né? E aí, essa daí é um quadro, né? Como falei. E aí tem ali no lado esquerdo, assim, em cima, no quadro, é um bagulho de serigrafia. A maioria dessas sobras de material é de serigrafia. Só duas ali, que é a capa dos zines Fluir Indômito. Mas aí, assim, ó, no lado esquerdo tem um punho com um braço preto, né? Só do cotovelo pra cima ali, é tipo, ele tá como se ele tivesse partido, né? É uma arte bem conhecida que tem, que as galera faz, né, de galera de beat punks, essas coisas assim, bike punks e tal. E aí tem o braço assim com o punho, né, levantado pro alto assim, né, e tá virado com os dedos pra quem vê, né, dá pra ver os dedos assim, né, e aí tá segurando uma corrente ali de bicicleta ali, meio partida ali, né, tem até uns pedacinhos dela caindo assim, né. E aí tem um bracelete ali de spikes ali no punho. E aí uns amarrados ali em volta do braço, algumas coisas ali, algo que seria, parece uma tatuagem, e esse braço todo preto, né? Porque assim, tá invertido, né? Tá no negativo, porque era pra gente revelar na serigrafia quando estampasse ele de branco, né? E aí tem uma chave, daquela chave de boca, que tem dois lados diferentes, um que é redondo e o outro que é aberto, assim, né? Aquelas chaves de bike mesmo, que a gente usa pra bike, usa pra tirar porcas, né? Essas coisas, né? E aí tá amarrada no braço assim, né, tipo, parece que tá fazendo uma cruz de cabeça pra baixo, assim, né, meio que alusão a isso. E aí tá escrito assim, The Punks, sem ídolos, não reeleja ninguém. E aí tem ali a arte do Fluir Indômito, que é da capa do zine ali, a gente colou a capa do zine, tem a capa de trás e a capa da frente, que tinha sobrando ali algumas xerox que ficou a mais e tal. Aí não, essa aí não é, como eu falei, essa arte tudo é de colagem de serigrafia, que isso aí é a, né, a capa que sobrou, foi o que eu usei para revelar a tela. E aí sobrou, né, aí eu costumo sempre reaproveitar, né, não gosto de jogar fora não, né, como eu falei antes. E aí a gente colou ali a capa e a contracapa do zine Fluir Indômito. Aí que é a capa é uma escrito ali do Foi o Indômito, né? Com dois punks ali no lugar, dois rostos punks ali no lugar do O. E aí tipo, não vou descrever tudinho de novo, porque eu já escrevi nos zines anteriores aí, né? E aí tem uma pessoa ali sentada nos galhos de árvore ali, tocando um violino de dreads e tal, uma calça cheia de tipo uma meia, né? Com aqueles desenhos que tem nas meias, assim, tipo uns losangos e tal. E aí a capa de trás é um punk ali no meio, meio que flutuando ali, né? De cabelo crespo, assim, né? E aí tem uma água ali atrás dele ali. E aí lá no de fundo tem uma cidade, um céu estrelado, uma lua, escrito Poesia Coletiva. E embaixo, tipo assim, quando o mar tá terminando, assim, tem umas ondinhas ali, e aí termina escrito Publicações Marginais, que passa por trás e entre as pernas do punk, assim. E aí depois, no lado esquerdo ali, tem uma colagem, tem um desenho do... que é um desenho do Calango, né? É... Autonomia Squat, né? Que é uma casa ali, só que tá negativo, né? Também o céu tá preto, a casa tá bem escura, assim, né? As partes que seriam brancas tá preta. Aí é uma casinha de dois andares ali, tem uns punks lá em cima. E aí uma bandeirinha de squat, uma bandeirinha no anabola, uma luazinha ali, com saindo uns raios ali, né? Aí uma nave ali, um alienígena, uma nave tipo espacial ali com um punk dentro e tal. Aí umas árvores ali com os galhos ali sem folhas e tal. Aí tem na frente da casa, tem uma anabola, uma portinha dupla, várias janelinhas, um murinho ali na frente da casa, aí escrito embaixo, Sem Pátria. E aí tem um desenho embaixo do Sem Pátria, que é também que eu fiz para serigrafia, que é uma arte anti-machismo, né? É, nenhuma agressão sem resposta. Machistas, sexistas não passarão. Aí tem uma mina punk socando a cara de um cara, assim, né? De boné. E aí ela tá de cabelo espetado, uma mascarazinha preta no rosto. E aí o braço que tá socando a cara do cara, o braço direito, assim, tem um bracelete de spikes ali. E não tem manga, né, nada nesse braço, tá de colete, um colete cor clara com os patches. E aí no braço esquerdo, que tá meio dobrado, assim, como se fosse uma posição de soco mesmo, né? Um dando um soco pra frente e o outro atrás, assim, né, recuado, né? E aí ela tá com esse tem uma manga comprida, né? Como se fosse uma manga ali do top dela, né? Tipo, ela tá usando um top ali, né? Então dá pra ver o formato dos seios dela ali. E aí aquela parte ali tem uma manga comprida, né? E aí mais um bracelete de spike. E aí o topzinho só pega assim até a metade da barriga, né? Um pouco acima do umbigo ali. Ele é tudo meio rasgadinho. E tem um umbigo ali. E aí embaixo tem um cinto de repeat só, e a arte só vai até aí, até a cintura, onde tem os cintos de repeat. E aí tem do lado, tem um punk ali com uma corrente na mão, acho que é um desenho do Dino, que aí ele tem um balãozinho do lado, ele tá gritando, ele tá com a boca abertona assim, escrito Fuck Off and Die. Ele é bem magrelinho assim, né, e tipo parece uma caricatura, né. E aí ele tá com o braço levantado, com a corrente, cabelo espetado de cone, e a boca abertona, os olhos de raiva, assim, né? E aí um braço com um punho fechado ali, tipo, com um bracelete de spike, uma calça de cor clara, com o joelho rasgado no joelho, com alguns patches, coturno preto, coletinho preto com rebite, e tá escrito embaixo dele, morreram de forma trágica. E aí em cima dele tem cena do crime. E aí coisa de maluco. Uma pessoa com dentro da urna, né? Presa dentro da urna. É uma artezinha antiga que a pessoa usava em colagens contra. Para fazer colagens por aí, cartazes, né? Do voto nulo, né? E aí a pessoa tá dentro dessa caixinha com as grades, a caixa é tipo uma urna, só que ela é de grades, né? Como se fosse uma jaula. E aí em cima tem aquele buraquinho de botar o bagulho do voto lá, esqueci agora. Ali o bagulho lá de o seu voto, né? Ali, aí de dentro, ela tá toda de preto ali, agachada ali dentro da jaula, apertadinha ali. E aí o braço tá saindo esticado assim, né? Tipo como se fosse o braço do o homem borracha, né, alguma coisa assim, saindo grandão, comprido ali, e aí indo botar o voto dentro do, da urna, assim, que é onde ela tá presa, né? E aí em cima dela tem um ratinho punk ali, que acho que é um desenho do Dino também. É um rato punk, assim, soltado da cintura pra cima, fazendo aquele bagulho com os dois dedos, assim. Tá uma lata de coisa ali na mão, parece ter uma lata de cerveja, um spray. E aí ele tá de óculos escuro, cabelo espetado, colete preto. E aí ele tá falando alguma coisa ali, eu só não sei. Crust Rebel, Crust alguma coisa, não tô conseguindo ler. E aí, nossa, aí do lado tá escrito nossas ideias, nossas armas, são nossas armas, é, sem racismo, não vote, sem fim, traumas, o futuro promete, ataque punks, represente a si mesmo, tome uma atitude. E aí tem umas colagenzinhas de recortes de revistas e jornais, é, os paralelos entre o sofrimento e a paz. É, acabou com esse sofrimento e encontrou a raiva. E aí tem um desenho ali do coqueiro ali, que é um desenho que eu li nos zines anteriores, que é Somos como flores em Albazoeiro. E aí tem um punk de kilt assim, né? Todo meio rasgado assim, e aí tá sem a parte da cintura pra cima, ele não tá vestindo nada, assim, tá sendo de dentro de uma lixeira, assim, com o cabelo espetado grandão, e ele tá segurando em cada mão dois sacos de lixo, assim, né, e aí tá sendo de dentro da lixeira, né, como falei, e aí do lado tem vários sacos de lixo caídos, assim, do lado de fora da lixeira, aquela lixeira, tipo, que é, parece umas lixeiras de metal, né, que é, tem aquela tampa com uma alça, assim, né. E aí, escrito Resiste ali do lado. E aí tem um outro desenho ali também, que é usar pra serigrafia. Eu acho que esse não chega a ser usado, porque não tá amarelado. E aí é uma mina punk ali, com tipo, como se fosse uma punk indígena, assim, né? Com os dreads ali, né? Um olhinho assim, meio puxado, assim, né? Com os traços, tipo, negros, indígenas e tal, assim, né? E aí ela tá de colete e cheio de spikes no ombro, todo arrebitado o colete. E segurando uma bandeira com um anabola. E aí é só isso aí que tem nessa colagem aí. Tem bastante coisa, na verdade, né? Mas, assim, é a colagem essa daí. Tudo dentro de uma moldura de um quadro que a gente achou na rua. E aí o próximo é uma bandeira que a gente fez pra... Porque assim, eu fui trampar uma época aí com meu pai numa loja de roupa de moda, né? Que aí postar lá umas câmeras e tal. E aí, é, quando a gente ia embora, sempre eu pegava uns tecidos lá. Eu tinha tecido pra caralho lá nos estoques deles lá. E aí eu trouxe um monte de brim marrom e tal. E aí um dia a gente tava aí, pensei, falei, ah, vamos fazer. Eu tava afim de fazer uma bandeira pra pendurar lá em cima da minha casa, botar uma bandeira lá com um punk, alguma coisa assim, né? Minha ideia era essa, né? Mas aí eu já tinha feito recente uma pra uma ocupação lá, com mais ou menos essa ideia, pra uma ocupação lá no Complexo do Alemão. Que aí eu levei pra lá e ficou pra lá, depois rolou uma treta, parei de falar com a galera lá, acabei não pegando de volta, né, também, porque eu não gosto de dar as coisas e pegar de volta, né, mesmo que a galera fuleirou, mas deu vontade, né, mas aí eu deixei pra lá, e a gente teve essa ideia de fazer uma outra aí, com outra ideia, só que aí fazer tipo uma bandeira, né, não uma, é, fazer tipo uma faixa, né, não uma bandeira, que a bandeira era pra pendurar, deixar lá em cima, né, mas aí acabei deixando pra lá, né. E aí a gente falou, ah, vamos fazer uma bandeira e tal, tipo, aí a gente começou a fazer meio aleatoriamente, né? Cada dia a gente, quando a gente cismava, a gente já pintava um pouco, né? Aí a gente começou um dia riscando, assim, aí a gente pensou a ideia, ah, vamos começar fazendo uma expansão, Estrela do Caos. E aí fizemos, riscamos lá e tal, aí depois a gente foi customizando ela, né? Fomos incrementando, e aí depois a gente decidiu... Que seria, bom, vamos botar um rosto ali, tipo de caveira dentro da ali no meio ali da Estrela do Caos. Aí botamos ali uns olhos ali, aqueles buracos dos olhos, do nariz e da boca assim. Só que aí botamos a boca meio como se fosse com um sorriso ali, né? Não tem dentes nem nada assim, mas um sorriso meio raivoso assim, né? E aí o narizinho ali em triângulo ali, né? Como se fosse sem nariz, né? Da caveira. E aí depois os dois olhos ali, tipo, como se fosse um é um mais arredondado, né? Assim, eles são irregulares, né, a forma, assim, né? Mas um tá mais arredondado e o outro tá meio fechadinho, assim, né? Como se fosse fazendo com um olho aberto e um olho um pouco fechado, assim, né? E aí tem uns buracos ali na testa, ali, né? Irregular também, com as formas bem irregular. Nas bochechas também, onde seria as bochechas, né? E aí os buracos dos olhos, do nariz e da boca são preto, mas a gente botou um sombreado dentro ali, né? Pra dar um efeitozinho. E aí no olho botamos umas bolinhas branca ou vermelha ali. Aqui pela imagem aqui não tá dando pra ver, só lá fora que dá pra ver, que eu pendurei lá no meu bagulho de estampar, lá na serigrafia. Aí, acho que é vermelho. Aí, tipo, lá no fundo do olho, assim, como se fosse umas bolinhas vermelhas, assim, né? Lá dentro, assim, tipo. E aí, essa estrela acabou também, a gente foi transformando ela meio num sol, né? Como já é uma estrela, a estrela do caos, né? Ou a expansão, né? Aí a gente virou uma estrela mesmo, tipo, como se fosse o sol, né? Aí a gente botou ela toda chamuscada, assim, tipo, como se fosse de fogo, assim, né? E aí, em volta ali, em volta dela toda, assim, a gente botou uns contornos vermelhos e vários detalhes vermelhos dentro, assim, de chamas, assim, né? De efeitos para parecer chamas vermelhas e aí ela é toda laranja, assim, a estrela, assim, né? Com cor laranja, alaranjada, com tonalidades variadas assim em algumas partes, né? Tipo, e aí tem uns efeitos vermelho e branco em volta dela ali, uns contornos ali, né? De amarelo com laranja e tal, né? E aí atrás dela, de fundo dela, tem uns montes de coisa vermelha assim. Aí meio que pode parecer um monte de sangue espirrado. Mas também pode parecer um monte de vermezinho saindo de trás dela, assim, uns montão, assim, se espalhando, andando por trás dela, assim, né? E aí, essa daí é a ideia do desenho, né? E só pra ver mais, pra... mesmo, aí seria só vendo mesmo, né, o desenho, né, pra se ligar na ideia, assim. Eu já devo ter postado por aí pela internet aí, provavelmente, postei acho que os passo a passo, assim, como a gente foi sendo feito, né? Mas aí tem mais algumas coisinhas, tem mais uns escritos, né, embaixo, assim, lá no pé da faixa, assim, né, na parte de baixo da faixa, tem um desenho que eu fiz, que é uma bike, assim, fazendo um cavalo de pau, assim, empinando, assim, né, e aí ela é toda cinza, com banquinho vermelho, e aí ela tem um bagageiro com um cestinho ali, do lado dela tem um gato amarelo ali, só uma silhueta de um gato, mas aí pintei de amarelo ali, né, e aí tem um sombreadozinho em volta dele, e aí uns prédiozinhos lá de fundo, tipo, tudo cinza, os prédios, e de vários tamanhos, assim, vários prédiozinhos. E aí de trás dos prédios saindo uma caveira, assim, só do nariz pra cima, assim, só dá pra ver a caveira. Do nariz pra cima, né? Como se a parte de baixo ela estivesse atrás dos prédios, né? Um crânio, assim, de caveira, assim, né? E aí os olhões redondos e ela toda branca, a caveira. E aí tem uns escritos em volta, assim, lado esquerdo, lado direito e embaixo. Lado esquerdo em cima e direito em cima, que são trechos de letras do Autonomous, assim, né? Mais ou menos, né? Assim, com algum diferenciado em alguma coisa que a gente colocou. E aí tem o primeiro ali, eles desejam a nossa extinção, nós queremos sua aniquilação. Quero fazer ruir por completo esse maldito concreto. Nossos rostos, nos rostos ao meu redor não há esperança, só fome e dor. E aí essa daí é a faixa. E aí tem uma colagemzinha aqui, que até tem mais outras colagens, mas eu vou parar nessa daqui, porque senão vai ficar muita coisa, as outras colagens são muito mais complexas. Essa colagem aqui, a gente fez uma colagem contra o voto, né? Nas épocas das eleições, acho que foi na época da reeleição, da tentativa de reeleição aí do Bolsonaro, eu acho, né? Não sei qual foi, eu sei que foi para algum de eleição. E aí a gente pegou um cartaz, que eu tinha um monte, eu ainda tenho uns aqui, né? Que eu fui na casa do Eugênio, né? E aí ele me deu um monte de cartazes que o pessoal fazia colagem pelas ruas, assim, né? Era um... com quantas copas se faz uma rebelião? Na época da Copa, né? E aí um cartaz, assim, tipo uma cor bege, assim, né? Só tem esse escrito, e aí tem uma pessoa, assim... bem jovem, com o rosto bem jovem, assim, né, com um pano no rosto, né, tipo encapuchado, né, alguma coisa assim, né, ali no rosto ali, aí é um cabelinho preto, assim, curtinho, os olhos ali meio fechados, assim, né, e aí é só uma silhueta mesmo do rosto, assim, né, E aí tem escrito: pela destruição do Estado capital, pela recuperação de nossas vidas, somos manadas de insurgentes e vamos sabotar o seu espetáculo. E aí a gente fez um monte de colagem em volta disso aí e mudamos. Com quando, em vez de ser com quantas copas, com quantas eleições se faz uma rebelião. E aí botamos ali um ataque punks pra, tipo, ser uma assinatura, né, que foi feito pelos punks, e saímos colando por aí. E aí tem assim, hashtag não vote, não vote, não vote, não vote. E aí tem vários desenhinhos ali, tem uma boca aberta ali, com bem abertona, bem grandona mesmo, só os lábios e os dentes aparecendo e o fundo preto assim na boca. Tem um carinha ali, tipo, escrito assim, do lado dele, din, din. E aí, ele tá fumando um cigarro, assim, um engravatado, assim, com dinheiro, um maço de dinheiro no bolso, né? Fazendo alusão a corruptos, né? E aí, depois, em cima da cabeça da pessoa que tem no cartaz, assim, tem um outro cara com um narigão, tipo, narigão de Pinóquio, um engravatado também. Aí do lado tem um cara de... esses outros dois eram desenho, esse agora é tipo uma foto de um cara, de um militar, assim, apontando uma arma, assim, de lado, ele tá de lado pra quem lê, com aquele uniforme todo camuflado, né? E aí tem uma caveirinha ali também, com engravatada, que é um desenho de Kai, com um maço de dinheiro no bolso também. E aí no lado esquerdo ali tem uma granada daquelas, tipo, cérebro, né? Granada cérebro que o pessoal usa aí nas várias artes aí, né? Nossas ideias são nossas armas e outras aí, né? E aí embaixo tem um tanque de guerra da ponta do tanque, assim, do canhão do tanque, tá saindo uma bandeirinha com um cifrão de dinheiro. Embaixo tem um cérebro, assim, com os números dentro, que eu não sei o que significa, escrito Pense. Aí do lado desse cérebro tem um carinha engravatado, meio gordinho, assim, com só os contorninhos dele, com o narigão também, de Pinóquio. E aí tem vários massinhos de dinheiro, ele tem vários bolsos no casaco dele, e aí tem várias motinhas de dinheiro saindo do bolso dele. E aí ele tá com a mão estendida, assim, o braço levantado, e aí tá saindo aqueles cordinhas de marionete, assim, aí várias coisinhas penduradas das cordinhas de marionete, assim, um celular, uma televisão, uma revista e várias outras coisas, assim, né? De bagulho de manipulação, né? E aí tem do lado dele tem um cifrão de tipo assim, um cifrão de dinheiro, né, aquele cifrão numa plantação. E aí quem tá fazendo esse cifrão é um trator, né, desenhando ele na plantação, assim, no final, assim, do S, assim, ele tá saindo, assim, do cifrão, assim, no meio da plantação de bagulho agrícola, né, de agronegócio e tal, fazendo alusão a isso. Aí embaixo tem um tronco de árvore cortado, e aí do lado tem um cara com um machado, assim, de casaco verde, calça preta e um capacetezinho. E aí do lado, em cima desse cara, tem uma árvore, assim, no meio do mato, assim, só uma árvore, só o tronco de uma árvore. Lá em cima um urso, assim, no topo dela, assim, né, tipo como se estivesse fugindo de alguma coisa. E aí tem vários escritos aleatórios ou conectados, assim, né, que vão escrevendo. Aí com quantas eleições se faz uma rebelião, os parasitas enganadores querem seus votos, cúmplices nas maldades, guerra de poder, a nova cara, igreja, mentira da morte, não vote, alienação, saia da alienação, não seja mais um robô do consumo, a degradação do meio ambiente, civilizações, poluição, o desperdício das sociedades de consumo, e incêndio na mata, colonização induzindo morte. Há quem ache tudo isso normal. Nossos sonhos não cabem suas urnas. O sistema pode causar dependências. Pense pela liberdade. E aí essa daí é a colagem. Aí tem mais umas outras colagens aqui, mas aí essa daqui eu só vou falar rapidinho sobre ela, que ela tem muita informação, e aí vou ficar aqui mó tempo descrevendo todas as imagens. É tipo um quadro grandão também, que a gente achou a moldura na rua, uma moldura dourada, assim, só que ela não tinha o fundo, né? Só a moldura mesmo que a gente achou. Aí a gente colocou um papelão dentro e fizemos um monte de colagem por dentro, sabe? Colocando um monte de imagens, de referências a animais, indígenas, coronavírus, pandemia, né? E tal, aí também contra o voto ali, contra a indústria, contra a guerra, indústria da guerra. Aí tem bikes ali, várias coisas. E aí no centro, assim, que começou essa colagem, foi um cartaz que veio junto com aquele... com aquele material da ocupar, resistir e autogerir, né? Aquela coletânea, né? Em prol das ocupa lá, acho que pandemia e viúva negra, né? Acho que é isso, né? Se eu não me engano, né? E tem vários punks ali, né? No meio ali, né? Punks de dreads, punks de black, várias minas, várias pessoas variadas, uma casinha lá de fundo, uma bandeira com anabola. A gente colou esse cartaz no meio do quadro e aí saímos fazendo umas colagens em volta, assim, né? Meio que se conectando a essa arte aí. E aí, esse daí é as colagens, né? E essa daí tem muita informação mesmo, não vou falar tudo, né? Mas é mais ou menos por isso aí. Tem vários escritos, vários recortes de frases e tal, né? E tem várias outras aqui, várias outras mesmo que a gente fazia um monte. E outras que eu também fazia antes disso, né? E tal. E aí, então esse daí foi o 19º programa aí do Publicações Marginais, esse aí sobre o Autônomos, né, e o textinho contra a máquina. E aí, vou ficar por aqui, vou botar mais um som do Gloss aí, que o Gloss é uma banda transpunk feminista, né, e tal, do, né, do território dominado pelos Estados Unidos, né, como já falei antes. E aí eu vou botar mais um segundo EP deles, acho que eles só tem esses dois material só. Assim, não é uma banda até interessante, tem um rolê interessante, assim, né? Já recusaram o contrato com gravadora e tal, assim, eu achei da hora. Já a Epitaph ofereceu um contrato de 600 mil com eles, assim, né? Que eu vi aí umas discussões na internet aí sobre aí uma vez aí, e aí eles recusaram, que não era o rolê deles, né? Eles eram punk pela cultura, não por dinheiro, né? E tal, eu achei massa, né? Porque normalmente, né, nos Estados Unidos é cheio de bandinhas ditas punks, né? Que fazem contrato com essas gravadoras aí, né? Quando aparece e tal. E o rolê, né? Esse rolê trans aí, punk aí, é massa também, né? E aí tem o primeiro álbum que rolou aí, foi um EP, né? É Girls Living Outside Society Set. Um 7 EP, né? Seria isso. E aí, esse que eu vou rolar agora, Trans Day of Revenge, e ficamos por aí. Esse programa aí foi mais breve, né? Pra variar um pouquinho, né? Os outros programas estavam sendo mais longos. Mas valeu aí, até a próxima.